E acho que é isso, né? Ah, não, pode ser. Beleza, não tenho, tem mais nada. Então, cala a boca. Você quer falar? Então, cala a boca. Vê como a gente, né, a gente se trata muito bem aqui nesse. É uma irmandade, whatever, uma irmandade. Olá, amigo. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cambada do Areva. Estamos aqui para mais um podcast. Aqui é o Freud que nos fala. Temos aqui o comparecedor principal de eventos gauchescos, o senhor Rafael Rodrigues. Ô louco, meu, grande fera. Temos convidados diversos aqui. Hoje tem mais convidado do que o Areviano aqui na parada. Temos de volta aqui o senhor José Aguiar. Obrigado, é um prazer estar de volta. Temos a queridíssima Cris Peter. E aí, tô de barriga cheia. Tu viu, Zé, que o elogio só foi pra Cris, não foi pra ti, né? Tipo... Que isso, só o cara polemizando, eu falei muito bem-vindo de volta, todo um mestre de monas aqui completo, e o cara fica me boicotando, lamentável. É, eu não me senti menos querido por causa disso. É coisa de gaúcho, gaúcho é que tem essas coisas. Desculpa, Cris. E temos aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, Afonso Andrade, organizador do FIC. Oi, estamos aí, gente. Vamos bater um papo legal hoje. O pessoal que ficou cobrando lá a segunda parte do podcast sobre heróis nacionais com José Aguiar, ainda não é dessa vez. Aguardem lá. Alguém cobrou? Cobraram. Na semana seguinte, aquele podcast, Zé, o pessoal ficou, pô, eu vim aqui crente que ia ser a segunda parte, pô, eu queria ouvir a segunda parte. Eu falei, não, é mais pra frente. O futuro não tem fim, nem infinito. Isso aí, quem sabe daqui a uns 3 anos a gente consegue agendar essa gravação. É tipo aqueles episódios, aqueles tokusatsu, né, na época da Manchete, que nunca passava o último episódio, você ficava reprisando. Ai, que frustrante! Traumas de infância. Episódios parte 2 que eu nunca vi. Carnaval que interrompia as séries de Cavaleiros Zodíaco e tudo, e a gente não conseguia acompanhar o que estava acontecendo, e aí quando voltava do carnaval, começava tudo de novo. Mas hoje o tema não tem nada a ver com nada disso, vamos falar um pouco sobre as convenções de quadrinhos. A gente está tendo cada vez mais convenções, né? Felizmente. É um evento bem legal, o pessoal que gosta de quadrinhos, e tem outras coisas diversas também na convenção, então é uma coisa legal o pessoal conhecer, comparecer. Quase todo lugar tá tendo evento, convenções pelo Brasil todo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Até porque, né, de repente tem um pessoal que não conhece muito sobre eventos de quadrinhos, ou ela às vezes nunca foi, né, quer saber um pouco como funciona. A primeira vez que eu fui, eu confesso que eu fiquei meio apreensivo, assim, porque eu nunca tinha ido num lugar onde tivesse tanto nerds. Eu sempre fui acostumado a estar num lugar onde eu era o único nerd. Você não sabia que tinham outros, né? É, pra mim era uma perspectiva meio estranha, assim, sabe? Só então, A gente perde o diferencial. É, exatamente. Ele achava que só online que existia um outro. Eu não sei nem se é o diferencial. Eu digo que a gente, no meu caso, perdi a passar despercebido, vamos dizer assim. Porque, né, tipo, tu tá com camiseta nerd lá, daí o pessoal te vê e tal. Enfim, então é, sei lá, eu era um pouco apreensivo. Então, de repente, o pessoal não sabe o que esperar, né, dessas convenções, desses eventos. E eu acho que é um papo legal também, porque tem muito nerd que fica realmente, como o Rafa falou, fica isolado, assim, às vezes não mora na cidade, mora numa cidade próxima, assim, pô, vou lá, não sei o que, vou fazer o que lá e tal. Então é um incentivo, pessoal, fazer um esforcinho e ir, porque, pô, sempre é legal, cara, sempre tem coisas interessantes e você descobre que não é o único nerd do mundo, como o Rafael falou. Pra começar, eu queria saber como você se tornou Forever Alone, em português, eternamente solitário. Bem, Tom, eu sou feio, né, papada enorme debaixo do queixo, problemas de pele, passava o dia online, um dia desabafei meus problemas pelo webcam com um amigo meu e o filho da p*** gravou e jogou na web minha foto chorando. Que amigo é esse? É o Trollface, conhece? O que é e como é um evento de quadrinhos? Eu acho que a gente pode perguntar isso pra um dos organizadores, né? Quem sabe o Afonso aí pode nos falar um pouquinho. Vamos mais dizer calejado. Você me chamou de velho, velho. Não, você é mais experiente. Você é o que sofreu pela gente pra que não cometêssemos os mesmos erros. O Afonso, oi, cara que trilhou o caminho, né? Conta aí pra gente um pouquinho sobre exatamente o que é, né? E como é o evento. Eu vou falar, obviamente, né? Muito da experiência do FIC. existem eventos que são diferentes do FIC, ou são um pouco mais parecidos, né? Mas eu acho que o FIC, como ele foi o primeiro grande evento de quadrinho no Brasil, ele meio que serve de modelo, de baliza para outros eventos, como a gente, né, teve agora de Bicom, um evento que segue muito o espírito do que é o FIC e tal. Bem, o FIC, ele na realidade ele é filho de um outro evento que existiu, que foi a Bienal Internacional de Quadrinhos, que começou no Rio de Janeiro, teve sua primeira edição em 1991. Foi o primeiro grande evento de quadrinhos internacional do Brasil. E foi um evento que tomou a cidade toda, foram várias exposições e tal. Depois, repetiu-se a dose em 93, também no Rio de Janeiro. E aí teve um hiato lá no Rio de Janeiro, até que o evento, por várias circunstâncias, o evento veio parar em Belo Horizonte, em 97. Então, em 97, aconteceu aqui em BH a terceira Bienal Internacional dos Quadrinhos. Todo mundo deve lembrar dessa Bienal, ela foi muito marcante, porque foi a Bienal que o Eisner veio ao Brasil. Foi marcante para muita gente, né? Muita gente lembra da Bienal como o evento em que o Eisner esteve aqui, né? Aí, em 99, acaba que o processo da Bienal acaba, mas resolve-se manter o evento de quadrinhos em Belo Horizonte. A prefeitura de BH, que até hoje realiza o FIC, ela resolveu então que ela gostaria de continuar realizando o evento de quadrinhos, e junto com o pessoal da Casa 21, que fazia a Bienal, resolveu fazer um evento em BH, definitivo no calendário, que passou a se chamar FIC, teve sua primeira edição em 1999. E vem sendo, né, tem acontecido desde então, de dois em dois anos, sempre em Belo Horizonte, geralmente entre outubro e novembro, que a gente realiza o FIC, certo? O FIC, o que ele é? Ele é um grande encontro de quadrinhos. Eu falo que o FIC ele é uma maneira de se mostrar para a cidade, né, para Belo Horizonte e para quem vem a Belo Horizonte ver o festival, um pouco do recorte do que é o mundo dos quadrinhos. Então a gente tem exposição, a gente tem oficina, nós temos convidados nacionais e internacionais, muita gente de BH, de Minas, de fora, de outros estados, de outros países. Nós temos também atividades interativas, seminário, debate. São 5 dias de intensa atividade de quadrinhos. E a ideia do FIC também é que não seja, como muita convenção, principalmente fora do Brasil, acontece, não é um evento só para quem é fã de quadrinho. O FIC ele é um evento também para quem não conhece quadrinho, para quem lê pouco quadrinho, quer retomar o contato, para quem já ouviu falar, para quem só lia Turma da Mônica quando era criança. Então ele é esse momento de reencontro das pessoas também com os quadrinhos. Eu nunca tive a oportunidade de ir no FIC, quer dizer, oportunidade eu tive, né? Era só ter ido. Eu realmente não tinha a possibilidade de estar presente nas datas em que o FIC acontecia. Alarme de honestidade. É, não, vou ser sincero, possibilidade todo mundo tem, até porque é um evento gratuito, galera. Pô, você se programa na época e vai, mas realmente família, emprego, um monte de coisas, eu nunca consegui ir. Mas a impressão que eu tenho de tudo que eu ouço falar do FIC e tal, é que ele é muito democrático no sentido de que procura divulgar os quadrinhos realmente para todo mundo, né? É, a ideia é aproximar as pessoas dos quadrinhos. Que hoje alguém falava outro dia, né? A gente que é nerd, a gente vai ficar velho, né, cara? E vai morrer. E se a gente não formar novos leitores, a gente não atrair o público, né? Um leitor casual, um leitor ocasional, as crianças, os jovens, pra essa linguagem artística tão importante, não adianta a gente ficar fazendo, conversando só entre a gente. É necessário, então, que o quadrinho, ele não seja uma atividade só nerd. Ele seja uma leitura habitual das pessoas. Como a pessoa vai lá, pega um romance pra ler, um poema, ou vai assistir um filme no cinema, ele também possa ler quadrinho. Não vai no cinema só quem é cinéfilo. Qualquer pessoa vai no cinema, né? É, isso tem um pouco a ver com um certo preconceito que o quadrinho sempre teve, né? De ser uma leitura infantil, uma leitura menor. E a gente sabe que não é uma leitura menor, nem o infantil e nem o adulto, e existe hoje uma variedade muito grande de quadrinhos, né? Então é importante porque ajuda a divulgar isso. É, exatamente, o quadrinho é uma linguagem, tem para todos os gostos e todas as idades, né? A gente no Brasil tem uma herança muito grande de quadrinho para criança, né? Desde a tradição dos suplementos infantis na década de 30, 40, aí passando pela importância que é a Turma da Mônica no mercado editorial brasileiro, e acaba como as pessoas, elas leem Turma da Mônica, liam suplementos e depois paravam de ler quadrinho, elas ficam sempre com aquela impressão de quadrinho só para criança. Então toda vez que a gente vai começar um FIC, aí sempre tem aquela coisa de responder imprensa e tudo, a gente sempre tá partindo desse ponto, que o repórter nunca sabe o que, né? Eles fazem as perguntas, eu imagino, as coisas mais bizarras, né? Tem alguma que você possa... Eu sei que a gente ainda tá no começo, mas tem alguma assim, bem pitoresca. Ah, cara, uma vez eu dei uma entrevista pra uma rádio muito popular aqui em BH, uma rádio que ela tem AM, FM, muito popular aqui. Aí o repórter, vou entrevistar agora o coordenador do FIC e tal, não sei o quê. Aí me colocou na linha, ao vivo. Aí falou assim, Afonso, pera aí que tem uma pessoa que quer falar com você. Cara, aí entra na linha um sujeito imitando um Scooby-Doo. E eu fiquei 3 minutos conversando com o Scooby-Doo, cara. E eu nem pude falar, Scooby-Doo não é padrinho, né? Ah, mas isso é normal, ninguém sabe a diferença. É, não. E você, Zé, já passou por uma dessas também? Também ao vivo, mas não tão bizarro quanto essa, né? Essa já ganhou o prêmio, a minha não vai ter graça nenhuma. Mas eu também, eu entrei ao vivo, né? E agora vamos falar com o pessoal aqui que se diverte trabalhando. Que legal, né? Nós éramos seres bizarros, né? Os quadrinistas. Se divertem. Não, e o mais bizarro é pra eles é se divertir trabalhando. Tipo assim, meu Deus, olha só, essa espécie chamada quadrinistas brasilienses, eles conseguem se divertir trabalhando. É uma coisa incrível. É tipo aquela música do Dire Straits, né? Que é os entregadores lá de eletrodoméstico. O cara olha lá, o cara não faz nada. O cara pega uma guitarra lá e ganha milhões. Desenhar é uma coisa muito infantil, né? Aí não requer esforço, né? Acho outra pergunta que eles sempre fazem, né? Isso. Desenhar pra você te faz voltar à infância, a ser criança? Sempre tem alguém que pergunta algo já parecido. Cris, não perguntaram isso pra você nenhuma vez? Pra você ficar colorindo, já, pintando? Já fizeram várias perguntas. Eu até nem me lembro de alguma situação específica, mas eu sei que normalmente os repórteres nunca fazem uma pesquisa antes. Dá pra perceber nas perguntas deles. Se eles vão pesquisar alguma coisa, é se tu for entrevistado por outra pessoa ou coisa assim. Eles copiam as mesmas perguntas e fazem. Eu tenho um elogio pra fazer aqui, na verdade, porque eu já participei aqui de um programa de TV e de uma entrevista na rádio aqui, onde a repórter é fã de quadrinhos. É a Sara Bodowski, e ela é muito legal. Isso é uma coisa que eu ia comentar. Lá nos Estados Unidos é mais fácil tu ver, por exemplo, assim, uma equipe editorial que tu tem um repórter que ele tem, que tem a repórter de moda, tem a repórter de celebridade, que ela sabe tudo das celebridades, tem o repórter que entende de quadrinhos, ou de cinema, ou de literatura. Sim. Aqui é uma coisa meio complicada, que parece que todo mundo faz tudo e ninguém entende nada, né? Pra não ficar mal, né? Não, tem algumas, tem repórteres, tem pessoas de outras rádios ou de alguns jornais em Belo Horizonte que têm contato, quadrinho, conhecem. Então, assim, não são todos, não. Alguns, realmente, ao longo do tempo, como o FIC tá aí desde 99, muitos, né? Mas a gente sabe que uma parte não. Principalmente televisão é mais difícil. Televisão, quando você vai no estúdio, às vezes é um programa cultural, então o cara ali, ele já conhece um pouco. Mas repórter que vai entrevistar você no evento ao vivo, muitas vezes o cara saiu lá da porta do hospital, da porta do presídio, e vai lá cobrir quadrinho, dali ele vai, sabe, cobrir assim de trânsito. Então, esses são geralmente as situações piores mesmo. E vamos falar a verdade também, né, Afonso? Isso não é um mal que só os quadrinhos sofrem, né? Não, com certeza. É verdade. Uma coisa que eu reclamo muito é do jornalismo científico aqui no Brasil, que é simplesmente patético, né? Mas não é assunto pra esse podcast, só pra... O tema não é jornalismo, problemas no jornalismo brasileiro. Vale ou não o diploma de jornalismo? Você queria saber o que mesmo? Se incomoda vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia. Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. O que incomoda é um jornalismo preguiçoso, assim, de não saber o que perguntar e perguntar qualquer coisa. É um jornalismo baseado na polêmica, sabe? É muito comum hoje em dia a polêmica ser a tônica do jornalismo, como se o papel do jornalista fosse descobrir um ponto fraco, uma coisa assim. Eu particularmente acho que o trabalho de jornalismo é um trabalho muito importante. E isso influencia a opinião das pessoas por aí. Então, a minha pergunta é assim, eu não é nada contra, nem nada, nunca assisti o show, mas é pelo fato de eu já ter lido sobre isso. Eu acho que você leu um pouco. Desculpa a sinceridade. Falando da Gibicon, né, que pra quem não sabe, não lembro se a gente comentou no podcast sobre os heróis nacionais, o Zé, ele ajudou a organizar, foi um dos organizadores da Gibicon Zero, que foi a edição experimental, que foi o ano passado, e esse ano ele foi só o curador, mas, né, também botou a mão na massa lá. Não digo nem em termos de diferenças, mas em termos, assim, de foco, então, tipo assim, falando ainda sobre esse como é um evento de quadrinhos aí, o que tu pode falar aí da Gibicon, do formato, de como é que foi. Eu achei interessante dele ser em vários locais diferentes, né? Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Só aproveitando, já falando sobre os eventos que eu participo, ainda tem mais um evento que eu organizo, que só acontece aqui, também aqui em Curitiba, que ele é mensal, que é o CNHQ Brasil, que já não tem esse mesmo formato de convenção, né, mas que é um evento onde nós fazemos leituras dramáticas de quadrinhos. É um evento que acontece mensal e que vai se repetir o ano que vem, que foge desse formato, que propõe outro tipo de discussão, que é uma mistura de artes, né, para trabalhar os quadrinhos. Então, eu acabei sendo um dos criadores da Gibicon, junto com o Fabrício e André. E a Gibicon, ela acabou surgindo, né? Ela é filhotinha do FIC, porque em 2009, o Fabrício e eu tivemos a primeira conversa sobre fazer isso no FIC, né? Quando nós nos conhecemos lá, por mais que os dois moram em Curitiba, nos conhecemos no FIC e começamos a conversar sobre essa possibilidade. E por alguma coincidência ou outra do destino, a Fundação Cultural de Curitiba nos convidou para elaborar isso, para ver se a cidade ela tinha esse perfil, se ela tinha vocação para isso. Realmente, a Bienal de Quadrinhos marcou muito a gente aqui em Curitiba nos anos 90, pois ela veio, um braço dela veio para Curitiba também. Eu tava com 15, 16 anos naquela época, e isso fez com que eu ficasse impressionado com aquilo, porque, poxa vida, um mega evento de quadrinhos, Curitiba tava no mapa. Quando isso vai acontecer de novo? Nunca mais. Daí a oportunidade veio de acontecer agora. E sobre isso do formato do evento se espalhar pela cidade, foi uma coisa inspirada muito na experiência tanto do Fabrício na Itália e na minha, quando estive na França, quando estive em Angoulême, que eu conheci a cidade que respirava quadrinhos, né? Tudo era quadrinhos. Tudo era decorado com tema de quadrinhos. O ônibus levava as pessoas de um ponto a outro do evento, que tinha pela cidade inteira. Você ganhava desconto na passagem de trem se você fosse pra convenção de quadrinhos. Então, puxa vida, isso daí me deixou muito maluco quando estive lá em 2008. É, né? Como se fosse um paraíso dos quadrinhos, né, cara? Porque nos Estados Unidos você tem um público mais específico, tem um público bem maior do que aqui proporcionalmente, eu imagino, mas é um público bem específico, né? Porque os comics, os quadrinhos de super-heróis, nasceram lá. Então, eles têm um público cativo até hoje. É um público bem específico. Aqui no Brasil, você tá tendo uma formação de um público mais diverso, eu acho, de pouco tempo pra cá, né? O quadrinho mais conhecido sempre foi o quadrinho infantil, como a gente já tinha falado. O que tá acontecendo agora, com todos esses eventos acontecendo, não vou dizer que é uma feliz coincidência, mas vamos dizer que eu acho que é uma consequência de tudo que tem acontecido no mercado, do momento econômico, político, seja lá o que for, mas tudo tá caminhando para que as pessoas realmente possam ostentar o fato que elas curtem quadrinhos ou que se interessam por isso, porque mais comum hoje em dia, eu vejo, né, gente lendo quadrinho na rua, lendo no ônibus, coisas que eu não via alguns anos atrás. Então você tem realmente um interesse. Mesmo a mídia, por mais que fale um monte de besteira, distorça as palavras, erre os nomes, né, põe a gente numa saia justa, às vezes, mas eles estão nos divulgando. E o mais positivo disso tudo é o fato de que os quadrinhos têm sido descobertos assim como uma profissão, que é uma coisa que, até pela nossa inconsciente coletiva, que sempre levou quadrinhos como sendo uma coisa mais voltada para criança, ou mesmo que as pessoas acham que assim, que qualquer um faz, sei lá, não é uma coisa séria. E isso acabou despertando muita atenção. Eu percebi isso muito na Gibicon número zero, porque tinham alguns agentes que estavam caçando talentos. Isso pra muita gente era novidade. Muita gente correndo, se organizando pra criar portfólio, tentar ficar na Europa, publicar nos Estados Unidos. Muita gente ficou abismada em descobrir que tinha gente na nossa cidade, aqui em Curitiba. Meu Deus, tem gente que desenha pro exterior. Como é que pode? Eu não sei. Quer dizer que eu leio um gibi do Super-Homem pra um cara que mora aqui do lado? Esse tipo de coisa mexeu muito com as pessoas. E isso é um burburinho muito positivo, porque isso acaba também ajudando a fomentar o mercado. Eu acho que um dos principais papéis de um evento de quadrinhos, ainda mais com um evento cultural, que não tem fins lucrativos, que ele é aberto ao público gratuitamente, para você divulgar a cultura dos quadrinhos e fortalecer essa cultura nas pessoas, fazer com que os artistas sejam levados a sério, que realmente os pais possam perceber que aquele seu filho que desenha ou que quer escrever, ele tem potencial de trabalhar com uma coisa criativa realmente interessante. Todo esse movimento de eventos que tem surgido nos últimos anos, ele tem sido muito positivo, porque tem feito muito bem para os próprios artistas, né? Para os novos leitores e para os possíveis novos artistas que vão se formar, porque agora os artistas que estão sendo convidados, que estão publicando, eles estão se tornando os novos ícones, né? Você tem hoje autores nacionais que são referência muito forte, e alguns deles não tem nem 30 anos. Acho muito legal isso. Tá fazendo um movimento muito, muito forte, assim. É uma energia muito boa que tá rolando, e que a gente não pode perder esse bonde. A gente tá no momento, acho que exato, para que isso frutifique daqui uns 10 anos, como eu falei. Quando teve a Bienal lá atrás, nos anos 90, isso mexeu com a gente, né? Em Curitiba, mexeu com o pessoal no Rio, depois foi mexer com o pessoal em Belo Horizonte. Tudo isso frutificou para dar nesse momento. O que a gente tá fazendo agora, esse boom de eventos relacionados a quadrinhos, eu acho que ele vai repercutir daqui uns 10, 15 anos de uma maneira fantástica. Se hoje nós temos quadrinhos autorais nacionais que estão vendendo, temos autores que estão sendo respeitados e temos toda essa atenção da mídia, não é à toa. Então eu acho que nós temos um momento promissor. Nós temos que saber agora aproveitá-lo. Não sei como ainda, estamos Olho do Furacão. Mas acho que a perspectiva é muito legal. E é como você falou, né? Eu acho que isso ajuda também a fomentar o quadrinho nacional, né? Um quadrinho com uma característica nacional, que como toda cultura nacional, né? Tudo aqui no Brasil, sempre tem uma diversidade muito grande. E eu acho isso muito legal, né? Tem uma característica de não ter um foco único, né? O quadrinho nacional que está se formando. Você encontra os mais diversos tipos de estilo de quadrinhos, de temas. Isso é muito legal. A gente fez um bate-papo aqui dia 24 de novembro, na Gibiteca nossa aqui em BH, sobre mercado de quadrinho no Brasil. Tava o Cisne Guzman, Paulo Ramos e Eduardo Nave. E foi muito legal, foi 4 horas de bate-papo. A gente falava justamente sobre esse momento que o mercado brasileiro está vivendo, né? Um momento que já tá aí. A gente pode ter como marco aí o ano entre 2006 e 2007. Se você for pegar essa geração que está produzindo hoje, como que ela está chegando no mercado, né? É cada vez mais jovem, mas chegando com uma postura mais profissional. E os eventos, eles contribuem muito para isso. A gente falava da importância do FIC, da FICOM, para fomentar o quadrinho entre os leitores. É importante também esse movimento de evento para o profissional de quadrinhos. É um momento de encontro, é um momento de intercâmbio, é um momento ele saber o que está sendo produzido, dele encontrar com os colegas, dele encontrar com o editor, dele levar o seu portfólio, ele vender o seu produto, mostrar o seu produto. Aconteceu no FIC, ano passado principalmente, eu vi isso acontecendo no Gibicon também. O profissional hoje, ele se pauta para lançar o seu livro, lançar o seu fanzine, ele está se pautando nos eventos. Então o cara pensa, ó, em 2013 vai ter o FIC em novembro, então eu já me planejo para lançar o meu livro, lançar o meu fanzine, lançar a minha revista lá. A Gibicon 2014, então eu me planejo. Então isso é muito importante, ter o evento, mas o evento ele ser regular, ter uma data mais ou menos fixa, porque isso ajuda muito o cara a se planejar. Uma coisa que a gente pode falar são as coisas diversas que tem no evento. Uma coisa que o Zé falou é que o pessoal descobre que, porra, tem cara aqui que publica nos Estados Unidos, que desenha pros Estados Unidos e tal. Eu acho que tá se abrindo muito a mente do pessoal das possibilidades que o cara tem nessa área, né? Como roteirista, como trabalho autoral, ou como desenhando lá pra fora, ou como arte finalista, ou como colorista. Pô, você vê, a Cris foi indicada ao Eisner, tem outros nomes aqui, brasileiros também já conhecidos, que fazem colorização lá fora, como o Rod Reis, o Marcelo Maiolo. Quer dizer, o pessoal começa a ter noção de todas as possibilidades. Uma coisa muito legal são as oficinas, também tem, né? Palestras, oficinas que tem nesses eventos. Ajudam ainda o pessoal que tem uma queda por essa área, que tem, mas que não vislumbra às vezes as possibilidades ali, ver que é possível. É um caminho que ainda é tortuoso, né? Nada é fácil. Mas que tem esse ramo, né? O cara às vezes nem sabe que isso existe. Sim, cria consciência de que é difícil, sim, cria, mas cria consciência também de que é possível. Isso faz muito bem para o amor próprio de todos nós. Porque, na verdade, assim, eu posso falar da minha geração, o pessoal que viveu os anos 90, que produziu, fez fanzinha nessa época. Era uma geração muito depressiva. A gente não tinha nada. A gente tinha até medo de fazer sucesso, porque, putz, sei lá, né? Era uma coisa. Eu vou me perder, eu vou me vender ao sistema. Mas que sistema? Nem existia o sistema. É, nem sistema existia. Não tinha nem pra quem se vender, né? É, eu queria me vender, mas não tinha quem me comprasse. Então, a situação era mais desesperadora ainda, né? Porque é aquela época que não tinha nada mesmo. Muita gente se perdeu, né? Foi pra fazer outra coisa. Foi virar professor, foi trabalhar com publicidade, foi abrir aviário, sei lá, o que foi fazer da vida, porque realmente não tinha o que fazer com aquilo, não tinha perspectiva. Isso mesmo, eu que lidei agora com o pessoal da Graphipart, conversando com eles, né? Quando eu tava começando a montar o projeto, dessa coisa de resgatar o pessoal, que era o pessoal dos anos 80 pra 90, tava todo mundo desiludido, quem ainda tava, né? Nativa ou virou artista plástico, esqueceu dos quadrinhos, de repente o cara chegou lá na Gibicon e falou: caramba, é tudo isso hoje em dia? Eu nunca imaginei que era algo assim, eu achei que era, sei lá, um salão, ia ter umas 10 pessoas pra me ver, não sei o que mais. E o cara encontrou uma mega convenção com cosplayer, né, com stands de editores, de autores independentes, e o cara nunca viu tanto quadrinho na vida. Então, realmente, o pessoal mais antigo já tinha tido uma desilusão muito grande. Agora a gente tem toda essa empolgação, eu acho muito legal, como eu falei, isso faz bem pro amor próprio de todo mundo que tá envolvido com os quadrinhos, seja editor, seja autor, seja lá fã, todo mundo se empolga com isso. Porra, de repente tá lá o cara que viu do lado do Liberatore pegando autógrafo. Como você falou, né, Afonso, chegou o Will Eisner no Brasil. Pra mim, eu não fui, infelizmente, nesse FIC, né? Foi aquela coisa assim, puxa, a gente tá no mapa. Exatamente. Até aquela época, no comecinho dos anos 2000, todos aqueles autores eram caras distantes da gente. Ano passado, eu tava na Rio Comic Con, eu sentei do lado do Chris Claremont na van, de repente eu parei, eu olhei pra ele e pensei, cara, cara, eu tô sentado do lado do cara que escrevia os gibis que eu lia quando tinha 7 anos. Eu, particularmente, sou um patriota meio seletivo, assim. Não sou patriota com qualquer coisa relacionada ao Brasil, assim. Mas foi meio que um orgulho, assim, quando eu li no Bleeding Cool falando que, se eu não me engano, a chamada, na época do FIC do ano passado, a chamada era alguma coisa, tipo assim, o maior evento do mundo, ou o maior evento da América, está no Brasil, sabe? Foi uma coisa, tipo assim, porra, é o site mais reconhecido ali, os sites mais reconhecidos, né, dos Estados Unidos ali, falando que eventos de quadrinhos, eventos que, entre aspas, são deles, né, vieram deles, eles dizendo que o melhor que tem tá aqui, sabe? Então... É, não são deles, né, porque o americano tem mania de achar que o mundo é dele, né? Na Europa também tem evento de quadrinhos. Sim, claro, claro. Claro, eu tô falando muito sem conhecimento de causa, porque eu nunca fui num evento, não conheço muito eventos fora dos Estados Unidos, mas eu imagino que os nossos eventos sejam bastante baseados, né, na sistemática dos eventos de quadrinhos americanos. Mas, de qualquer maneira... Mais ou menos. O evento americano, ele tem um caráter mais feira, tanto é que muita gente fala FIC, achando que o F é de feira. Cada vez que a pessoa fala FIC, não FIC, morre um filhote ornitorrinco. Então, é importante falar... Porque eu fico, a gente fica brincando com isso, mas a gente gosta de ressaltar que o FIC é um festival. Por quê? Porque a gente está ressaltando o caráter mais cultural do festival e não o caráter comercial. As convenções americanas, elas têm muito esse foco na promoção. Apesar de ter o autor lá autografando e tudo, mas é sempre focado no promocional, né, Cris? Mesmo a parte de debate, de palestra, é muito promocional. O FIC, ele é um evento, e a Gibicon também, a Rio Comic Con, são eventos que você tem também a parte-feira, mas os debates, os seminários, eles são mais reflexivos. Acho que essa é a diferença básica aí. Então, até resumindo... Tem... Não, pode falar. Não, Rafael, fica calado. É, fala, Cris. Cala a boca, Rafael. Não, eu só ia dizer, eu dizer que... Não, você não ia dizer nada, cara. Deixa a Cris falar na hora que ela ia falar, cara. Ele deve estar com um delay. Não, é que assim, na verdade, até tem coisas mais, análises e coisas nas palestras, nos painéis lá, mas só que ao mesmo tempo que tem um painel a respeito de quadrinhos, não sei onde, tá tendo, tipo, do lado um palco que tá promovendo o jogo de videogame X lá, de dança, que tá todo mundo no palco dançando, entende? A Macarena, tá tendo uma Macarena do lado da palestra. E fora que o maior evento de quadrinho é San Diego, né? Ele é cada vez menos quadrinho, né? Cada vez menos. A galera até do próprio mercado de quadrinhos de lá tá começando a se focar mais na Nova York Comic Con do que na San Diego, porque virou um evento de entretenimento em geral lá. De videogame, de séries, de TV, de filmes. Então, a galera que vai lá, às vezes, vai pra pegar pôster de graça da Warner, que a Warner tá distribuindo, e ver os atores. Eu acho que tem um pouco também do fato de as marcas, né, os personagens em quadrinhos lá, os principais, são uma marca, que o cara faz todo que tipo de produto e todo tipo de mídia ele usa aquele personagem. E o fato também dos quadrinhos estarem sendo cada vez mais base para o cinema, para vários tipos de produtos e mídias que eles fazem lá, né? Tá ficando uma coisa meio totalmente mercado mesmo, né? Postar o dinheiro, né? A Veja colocou outro dia uma tabela mostrando... um gráfico parativo, né, do faturamento Marvel e DC, mostrando que o faturamento maior dessas duas empresas, cinema e licenciamento. Sim. E o quadrinho fica em terceiro lugar. Mas uma coisa que eu tava pensando agora, aproveitando esse gancho do dinheiro, né, um diferencial dos eventos brasileiros é que aqui não há o dinheiro. Porque, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui? Nós estamos tentando fomentar o mercado que se profissionalize, né? Lá eles já têm esse mercado, eles já têm tudo isso construído. A preocupação deles realmente é manter essa estrutura, ou fazer com que ela cresça. Eu não sei, Cris, você que já foi para os Estados Unidos, eu nunca fui. Lá tem também um paralelo aos eventos, exposições, como a gente faz aqui? Tem umas, assim, às vezes são em galerias de arte em volta mesmo da convenção, não ali especificamente. Não faz parte. Os artistas já estão lá expondo, sabe? Então tem muito stand de artista lá, cada um tem seu. Então o Alex Ross tem o stand só dele, que tá mostrando ali todo o portfólio dele. Ele, as páginas estão à venda. Tem os dealers também, que eles vendem arte original de vários artistas. Então eles têm os stands deles que eles expõem, mas é em pasta, não é assim uma exposição bonitinha, né? Por que eu acho que aqui também tem esse lance de você estar construindo? O lance de a gente tentar fazer exposições exposições, você acaba sendo meio didático, tá apresentando pro público isso. Diversas vertentes. Faz todo sentido a gente ter esse tipo de festivais e coisas aqui, sabe? Uhum. Porque realmente a gente tá tentando apresentar esse mercado, tipo, pro pessoal. Esse mercado existe, ele é possível, ele é viável. Então a gente tá, tipo, apresentando uma proposta. Senhor empresário, olha pra isso. Não é maravilhoso você investir nisso? Né? É mais ou menos isso. Quem tenta passar assim, não é arte, gente. É arte. Nós estamos produzindo arte. Ao mesmo tempo que é um produto, a gente consegue fazer arte. Eu até tava falando, digitando aqui com o Afonso agora há pouco, né? Que a gente acabou de desmontar as exposições da Gibicon ontem. É aquela coisa, aquele trabalho gigantesco que a gente faz pra tentar convencer as pessoas pra que elas vão e que prestigiem tudo isso, né? É uma coisa que, às vezes, é até frustrante que a gente tem um trabalhão enorme pra montar, fazer uma curadoria e tudo mais, e depois passa tão rápido. Ainda mais no FIC, né, Afonso? A gente ficou aqui com um mês, que já é um super tempo, e achou que não foi nada. A gente tava discutindo essa semana lá na Fundação Municipal de Cultura, que é o órgão da prefeitura que realiza o FIC, né, responsável pela política cultural do município. A gente estava discutindo justamente isso. É importante que o FIC, nós tenhamos atividades entre o evento, né, entre um ano e outro, esse ato aí, entre um FIC e outro, nós temos atividades permanentes que liguem um evento ao outro. Porque não adianta nada você construir toda essa estrutura, né, que você está falando, você investir uma grana, se aquilo ali não gera uma consequência. Então a gente quer que o FIC, ele gere atividades permanentes de quadrinho na cidade, que ele fomente atividades de quadrinho na cidade, que não fique, o FIC não seja uma coisa pontual. A gente está tentando trabalhar um pouco nesse foco agora, entendeu? Muito legal. O que eu acho interessante, voltando à questão ali do Bleeding Cool ter falado bem do FIC, ter chamado o FIC de melhor evento de quadrinhos, foi essa coisa que o Freud falou de... Eles são meio autocentrados, assim... pra ser mesmo, totalmente autocentrados. Mais polidos. E é interessante ver que mesmo eles... Tudo bem que o Rich Johnston é um cara que ele faz isso, né? Tipo, foi ele que divulgou que a Transdômica Jovem tinha vendido mais que a Liga da Justiça quando a DC falou. É interessante ele ter essa iniciativa de dizer, não, peraí, não é só porque nós estamos nos Estados Unidos que aqui vai ter o melhor evento de quadrinhos. Eu tô aqui e nós estamos mostrando que tem um melhor, segundo ele, né? Achei interessante ter saído temporariamente desse autocentrismo, assim, e ter olhado pra cá, né? Porque nem aqui a gente tá muito acostumado a ter essa ideia de, tipo, um evento internacional de quadrinhos, por exemplo, né? Então é interessante ver isso. Mas uma coisa que tá acontecendo cada vez mais, assim, é essa mescla, né? Vi pessoal lá de fora e o pessoal sempre procura trazer alguns nomes mais diversos possíveis, né? De vários mercados. Isso é muito legal. E ajuda o pessoal ver que, pô, cara, é quadrinho como qualquer outro. Essa troca de experiências é interessante de todos os mercados, né? E o mercado editorial brasileiro também cresceu bastante. Então é mais fácil hoje você trazer convidado internacional que tem um trabalho publicado no Brasil. Sim, muita gente tem trabalho lançados aqui, né? Isso é importante. Muito importante, porque o leitor, ele vai ter o contato com o cara, ele vai poder comprar o livro dele, pegar um autógrafo, ler. Tem que ter isso, né? Senão o cara vai falar, vou lá falar o quê? Fazer o quê lá? Você não tem nada meu lá. Não, e lá acaba... fora tem a dimensão de que eles são conhecidos aqui, né? Não, o cara até vem, mas o problema que eu vejo é que quando vem um autor que não é publicado no Brasil, ele acaba sendo um alvo só daquele cara que é aficionado, que leu o trabalho do cara na internet e comprou o livro na Amazon, sei lá o quê. Então quando você traz um autor publicado aqui, você amplia também, né, o alcance desse autor pro leitor ocasional. Senão o convidado, ele acaba ficando um pouco subaproveitado no evento. Exatamente. Ele mesmo pode acabar ficando até triste com isso, né, porque ele fica num cantinho, ou ele faz amizade com os quadrinistas, mas eu já vi isso acontecer no FIC mesmo, ou mesmo na Gibicon do ano passado. A gente tinha um problema, por exemplo, veio o Jens Harder, um artista alemão genial, só que ele não tem a obra dele publicada no Brasil. A gente fez uma exposição com ele e isso foi legal, que daí muita gente acabou conhecendo o trabalho dele. E os livros que foram importados para ser vendidos aqui, né, esgotaram, legal, mas muita gente, ele dava assim, sabe, ninguém percebia ele dentro do evento. E aí a cara acaba sendo só o alvo da, vou falar, vou ser bem preconceituoso agora, tá, da turminha do Molesquilha aqui no Rio Comecon. Que eu mais vi, cara. Um monte de gente com caderno. O cara não conhece o trabalho de ninguém, bicho. O cara entra na fila aí, pá, desenha uma parada aí pra mim. Tem uma coisa que eu não tenho paciência em evento de quadrinho, é autógrafo, cara. Eu lá na Gibicon, eu vou pegar o autógrafo do Danilo, da Cris e do Zé, porque, tipo assim, são autógrafos que eu queria ter com obras, por obras específicas que eu queria ter e tal. Mas assim, cara, eu não tenho saco pra isso, sério. Do último FIC, o Maurício de Souza. Tava lá aquela fila gigantesca, né, da sessão de autógrafo. Tinha uma senha e tal. E tinha uma senhora e ela enchendo a paciência. Ela não tinha senha, ela ficou na fila, mesmo assim. Ficou perturbando todo mundo, brigou com segurança. E ficava na frente das pessoas, não deixava ninguém passar. Era a vovó Naná do Jô Soares? Enchendo o saco. Aí terminou a sessão, o Maurício já cansadão, coitado. Aí ele olhou, tinha umas 5 pessoas ainda, sem senha. Aí ele falou assim, ó, pede o pessoal pra vir, que eu autografo rapidinho. E aí ela toda orgulhosa, né, venceu, olhou pro segurança, olhou pra gente, né, ela tava com um menino acompanhado de uma criança. Aí ela empurrou o menino nela assim, tipo assim, vai lá, né, vai lá. Aí o menino foi pro Maurício autografar. Quando o Maurício viu, o menino tava com um Garfield na mão. E o Sidão gritava lá do outro lado, que absurdo! Ah, foi muito divertido isso. Agora, né? Agora é divertido, né? Na hora é só o estresse mesmo. Eu só imagino o Sidão indignado lá, que engraçado deve ter sido. Uhum. Uma coisa legal disso é o contato, né, que a gente pode ter com os autores, com o pessoal. E aí eu queria perguntar pra Cris, como é que, no caso dela, como é que é essa parte de ter contato com o público, fora a turma do Moleskine, que diversos, do Garfield, do Snoopy, sei lá, do mais o quê. Aqui no Brasil, tem sido muito legal, assim, ver o quanto as pessoas já estão conhecendo o meu trabalho, assim, né. E eu achei engraçado também, porque eu cheguei na Gibicon. Eu consegui o crachá mais tarde, e aí eu botei meu nome no meu crachá, pessoa comigo que chegou, foi o Felipe 5 horas. Ele falou assim, ó, tu quer, tem certeza que quer botar o teu nome no crachá? Aí eu tipo assim, por quê, né? Porque as pessoas vão te reconhecer, tipo, ele exagerou, assim, Não, tipo, exagerando totalmente. Eu disse, que bobagem. Eu peguei e botei o meu nome, assim, né? E duas pessoas olharam pro meu crachá e disseram assim, Chris Petter, eu te conheço, ouvi falar de ti, assim. Duas pessoas, né? Pra tu ver o exagero do Felipe. Duas pessoas que olharam pro meu crachá e disseram assim, nossa, tu é famosa. Eu disse, sim, sim, muito famosa. Tá escrito convidado. Tipo, eu fico feliz com isso, que a galera já sabe, assim, quem eu sou e tal. Mais nos Estados Unidos, assim, sou tão conhecida quanto aqui no Brasil, sabe? Eu sou conhecida com os editores. Os editores me conhecem, mas o público geral são mais fãs dos artistas mesmo, e dos roteiristas. Ah, e você não é artista, para com isso. É que eu quis dizer assim, os desenhistas, né? Mas eles são mais, assim, fãs dos desenhistas e dos roteiristas, assim, né? Total, é que são os mais evidentes, né? É a mesma coisa que no filme, geralmente o pessoal tá mais afim de ver os atores do que o roteirista, ou, né? Cris, mas olha que legal nisso tudo que você tá falando. Nisso, o evento de quadrinhos acaba te ajudando pra que as pessoas também descubram que não existe só roteirista e desenhista trabalhando com quadrinhos. O pessoal chama você, chama o Rod Reja, o Renato Fatini, aqui de Curitiba para participar dos eventos, para falar sobre cor. Hoje isso é tema quase recorrente, quase todo evento de HQ, assim, maior pelo menos. O pessoal tá lidando com esses detalhes mais técnicos e tem gente interessada. Você vai nessas mesas, tem uma galera, né? Então isso é muito legal. O pessoal tá descobrindo outros profissionais. E eu tô achando legal também, coitadinho do Sidão, mas assim, quando eles fazem alguma entrevista e não falam o meu nome, sempre tem uma pessoa que vai lá e diz, ninguém falou da Cris Petter. Isso que é legal, você tá sendo defendida, sua classe está sendo representada. Eu não falo nada, né? A própria galera que lê o quadrinho chega pra eles e diz assim, te falta da menção da Chris Petter. Uma coisa que eu particularmente eu gostei muito, assim, de quando eu comecei aí em eventos de quadrinhos, é de descobrir o quanto os autores de quadrinhos são receptivos, assim, no, em sua grande maioria, sabe? É legal ver, por exemplo, assim, pô, eu curtia muito o trabalho do Zé, sou muito fã do Sidão, por exemplo, há muito tempo, assim, do trabalho dele como editor, por exemplo, e conhecer as pessoas e ver a humildade dessas pessoas, ver como essas pessoas são legais como pessoas, né? A própria Cris, o Danilo, vi muitos, muitos outros autores que eu conheci, o Eduardo Risco que eu conheci na Multiverso Comic Con esse ano, e vários outros, né, que depois o cara acaba até tendo um certo nível de amizade e tal, e isso é uma coisa que pra mim eu tenho levado comigo de eventos, assim, é o como tu se sente bem, assim, não só por tu estar num lugar onde só tem nerds que nem tu, mas porque os autores estão ali também, não só como autores, mas também como fãs de quadrinhos, também como pessoas que querem conhecer público, que querem conversar sobre quadrinhos, que querem falar sobre quadrinhos. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Uma coisa sobre isso que eu acho bem legal de comentar, que o pessoal da produção, dos bastidores da Gibicon comentou muito comigo, né? O pessoal da equipe técnica mesmo, o pessoal que correu pra cima e pra baixo com o artista, levando água, levando microfone, carregando caixa, etc e tal. O pessoal, todo mundo é unânime nesse aspecto de dizer que o autor de quadrinhos é um artista muito legal pra se trabalhar. Porque é raro, a exceção do cara que seja estrelinha, o cara que seja, sei lá, meio chutado. Tá todo mundo num clima, assim, de grande, sabe, de grande encontro. O pessoal comparava muito isso eu já trabalhei também com o pessoal de teatro, que é um outro esquema, sabe? Tem muito mais ego, isso não rola tanto com o HQ. Então isso é uma coisa gostosa, que torna até o bastidor mais gostoso para construir um evento desses. Pro autor de HQ, esse contato com o público é uma coisa, é um trabalho entre aspas solitário, né? Sei que outras áreas também acontece isso. E essa recepção ao vivo do trabalho, de você conversar, conhecer, com certeza deve ser gratificante. Eu já trabalhei com eventos de literatura, música, teatro, né, lá na Fundação, e realmente a área de quadrinhos tem esse diferencial. A aproximação do artista com o leitor, com o seu público, né, essa interação, ela não existe em outra área, não. Você pegar a literatura, que a produção é parecida, né? O cara tá ali escrevendo também, ali solitário, tudo, mas na literatura não tem. Alguns autores sim, mas em sua maioria não. O quadrinho é uma grande exceção mesmo. É, eu acho que tem aquela coisa mesmo, todo mundo trabalha sozinho ali, então, tipo, assim, como os fãs vêm, assim, brilhando o olho, nossa, eu gosto tanto do trabalho desse cara, eu acho que o cara, tipo, o artista também brilha o olho, assim, do tipo, ó, vocês conhecem o meu trabalho, que legal, sabe? Eu tava ali na prancheta sozinho durante semanas trabalhando nisso aqui, e agora eu posso falar pessoalmente com vocês a respeito disso, sabe? Porque mesmo que seja... pessoas, você é de carne e osso, você não é, tipo, virtual. Porque mesmo que o reconhecimento venha através da internet, Facebook, ainda não parece tão real quanto uma pessoa vindo pra ti, tipo, em carne e osso na tua frente, dizer, conheço teu trabalho, gosto do teu trabalho. A galera se sente agradecida pelo pessoal conhecer o trabalho deles, assim, né? É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Uma outra coisa que eu queria falar, que a gente já falou um pouco sobre as oficinas, acho que pode até citar um pouco mais o tipo de oficina e de palestra que a gente tem. Queria falar das outras coisas que a gente tem num evento desse. Tem essa parte do contato com os autores, o pessoal, pelo menos a minha experiência aqui, eu fui só na Rio Comic Con, né? Mas tem aquela parte de ter autógrafos com os artistas, tem palestras, o que mais? Afonso, fala um pouquinho assim da diversidade de atividade que a gente costuma encontrar nos eventos. É, no caso do FIC, como você falou, a gente tem os debates e palestras que geralmente a gente tenta montar, né, nas palestras, seminário, a gente tenta montar um esquema que o público, tanto o público mais focado, né, ali no quadrinho, o público mais aficionado, quanto o público leigo, possam acompanhar também. Então a gente tenta evitar uma palestra muito técnicas, né, muito específicas. No caso das oficinas é a mesma coisa. A gente monta um cardápio de oficina voltado para o público mais, tá iniciando ano, para criança que chegou ali com o pai, quer fazer uma oficina, ou mesmo quem tem algum interesse, como a gente tem também o que a gente chama de oficinas master, que são as oficinas voltadas para o público já iniciado. No caso das atividades, além de oficina, exposição, bate-papo, né, que a gente procura também trazer esse bate-papo de uma maneira bem informal, no FIC passado a gente começou a incluir muita atividade interativa. Então teve uma atividade que foi um sucesso muito grande no FIC, que a gente pretende continuar agora no próximo, que é o Obapô. Alguém conhece o que é o Obapô? É uma atividade de improviso que veio da literatura. No caso do Obapô, surgiu lá na França. Pegaram essa atividade de improviso da literatura e levaram pro quadrinho. Como é que a gente fez isso no FIC? Você pega 5 quadrinistas, reúne numa mesa, cada um recebe uma folha com 6 quadrinhos. Cada um começa desenhando o primeiro quadrinho e marca um tempo, sei lá, 10 minutos. Passou 10 minutos, eles trocam a página entre eles. Então, a pessoa da direita recebe a sua página já com o primeiro quadrinho desenhado e ele tem que dar continuidade à sua história. E aí vai a troca, entendeu? De 10 em 10 minutos, troca. Até que o último quadrinho volta pra quem fez o primeiro. E o cara tem que ali terminar a história. Então é muito divertido, porque o cara tem que em 10 minutos, ele tem que ler o que já foi feito, pensar na continuidade, a história tem que ter um sentido, a gente coloca o público participando, então lá do quarto quadrinho, alguém da plateia fala, ah, na história tem que entrar uma vassoura. A vassoura tem que fazer sentido na história. Então isso é muito legal. E de preferência o quadrinista tem que ser meio filha da puta, né? Pra fazer uma sacanagem pro próximo. Porque se o cara seguir aquela linha de narrativa bem tradicionalzinha ali, não vai sair a dificuldade de ter um Frankenstein coeso no final. E é legal, porque as pessoas veem a criatividade, o processo de criação, os diferentes materiais. Tem gente que trabalha com tinta, tem gente que usa pincel, lápis. Então é muito legal. Foi um sucesso danado. A gente fez um auditório, tinha um cara filmando, então as pessoas viam. E uma outra atividade interativa do FIC, muito interessante também, foi a revista Grafite, que foi toda feita durante o FIC. Uma revista que foi toda produzida desde o roteiro até a revista pronta, com vários convidados participando, toda dentro do festival. Isso foi muito legal também. Foi lançado, Afonso? A gente imprimiu 200 revistas. Isso é uma covardia, isso é uma covardia. Mas não tinha como fazer mais, né? É, o legal era o processo, o foco era o processo. E outra coisa bem legal que é o estúdio ao vivo. A gente monta um estúdio lá dentro, onde o pessoal fica trabalhando mesmo ali. O pessoal que trabalha para editoras, principalmente fora do Brasil, fica ali desenhando, trabalhando, e o público pode ver, circular, conversar. Fica tipo no zoológico, é isso? mais ou menos. E a gente tinha também um painel para as pessoas desenharem. Então a gente está focando muito, o FIC, nessa atividade interativa. Porque pro público, é muito mágico isso. Chega lá, né, vê uma história em quadrinho sendo feita, como é que é o processo. Ele pode, na hora, interagir com o artista, perguntar o que ele tá fazendo, como é que ele desenha, como é que ele escreve. Então, a gente tem focado muito nisso. Isso tem trazido um retorno muito grande pro festival. E lá na Gibicon, Zé? Aqui ainda, como a gente estava começando a apresentar a Gibicon para a cidade, nós já tivemos na edição zero um enfoque mais assim para o profissional mesmo, né? Queremos mostrar as várias faces do quadrinho, né? E também as várias faces do quadrinho no mundo. Então foi bem mais didática a questão tanto das oficinas quanto dos próprios debates, por exemplo. A gente acabou não fazendo essas brincadeiras, essas intervenções, essas coisas foram começando a surgir lentamente agora na Gibicon número 1, que nós começamos a fazer atividades mais voltadas para o público infantil, de fato, tentar buscar mais o mangá também para participar do evento, que é infelizmente foi uma deficiência nossa nas duas primeiras edições, não tivemos a quantidade de coisas de mangá que nós queríamos ter, que também atrai um outro tipo de público. Na Gibicon ainda tem esse aspecto de mostrar para as pessoas que realmente é uma coisa que pode ser séria como profissão, que você tem esse lado de você realmente levar a sério certas atividades. Uma coisa que nós começamos a fazer agora, a partir desse ano, foi também incluir também crianças da periferia, que vinham de regionais, que são mantidas pela Fundação Cultural, pela Prefeitura, para participar dessas atividades, que já tinham mesas, vaga cativa, para participar das oficinas, para que eles também possam ter acesso à cultura dos quadrinhos, uma coisa que provavelmente no bairro deles, que é mais afastado, eles não tivessem como, talvez não tenham nem acesso a comprar um quadrinho, por exemplo. Então, esse tipo de coisa que nós acabamos colocando neste ano. No FIC, se eu não me engano, foram mais de 50 lançamentos de autores independentes em 2011. E acredito que em 2013 esse número vai ser batido. E o material tá ficando cada vez de melhor qualidade, assim, matéria de impressão até, execução, isso. Tudo, né? Não é mais aquele xerox dobradinho que era... O fanzine morreu. Eu tava olhando a Itiban, o stand da Itiban em Curitiba, né? Que é uma livraria de quadrinhos lá em Curitiba. Eu tava olhando justamente isso. Do jeito que foi montado o stand, foram colocados independentes e do lado assim, de editoras tradicionais. Você não conseguia perceber a diferença. Exatamente. Olhando, não é? Tá tudo lindo, é? Exatamente, uma coisa é muito legal, tá? O trabalho é cada vez mais profissional. E falando sobre a questão das palestras, debates, acho legal comentar também que uma das coisas que eu achei legal, porque é o primeiro evento que eu fui foi no Multiverso Comic Con aqui em Porto Alegre, é a questão de que o evento também serve para dar uma ideia geral no mercado, né, das tendências e tal. É quase como essas feiras internacionais mesmo de tecnologia e coisa assim, né, que no Multiverso Com, por exemplo, que é organizado pelo Emerson Vasconcelos, que tem muito assim, tipo, de fazer debates e palestras, também tem a ver com as coisas que estão acontecendo no momento, né, tipo, esse ano tinha painel sobre Lanterna Verde ter virado, entre aspas, gay, né, então, tipo, essas coisas atuais e que, tipo, assim, tem coisas tanto pro cara que tá começando quadrinhos, quanto o cara que tá no mercado, as discussões sobre o que tá acontecendo e pra onde vai. E é legal porque algumas dessas coisas, elas alcançam a mídia, como foi esse caso e alguns outros casos, né, alcançam a mídia, então o cara tem curiosidade de entender daquilo dali, já é um chamativo, né. É um chamariz, eu acho muito interessante isso, porque você não pode simplesmente ficar preso, trabalhar o universo do quadrinho como se todo mundo soubesse o que tá acontecendo, então você tem que pegar realmente essas coisas que são pontuais e que estão acontecendo, já que a mídia tá dando atenção pra isso, mesmo de forma distorcida, né, você acaba realmente tirando algo de bom disso tudo, e vira um chamariz de público. Agora, uma outra coisa aqui. Você tava falando aí, negócio de desmontar a exposição, pensa, porra, passou rápido, não sei o que lá. Mas, cara, não se engane. Isso que você pensa assim, pô, queria ter alcançado mais coisas, ter alcançado um tempo maior, um público maior. Cara, basta se basear na tua própria situação, cara. Se você tivesse eventos dessa proporção, como teve aí, como tem o FIC, na época lá que você lia quadrinhos e ainda não tinha esses eventos, não teria um impacto muito grande, né, pra você? Ah, mas com certeza. Então, mas teve, né? Os tenha certeza que muita gente, cara, teve esse impacto e teve a possibilidade de ter isso que você não teve nessa época, cara. Com certeza é uma coisa que não é palpável totalmente na hora, cara, mas tem uma importância muito grande. Não, eu posso ter certeza que, por exemplo, o Afonso, assim como eu, acho que nisso a gente acaba compartilhando, acho que esse sentimento de realização. E no instante que a gente consegue realizar uma coisa dessas, que algum tempo atrás parecia impossível, que eu vou ser sincero, em 2009 eu não tinha meta de fazer um grande evento de quadrinhos, apareceu a oportunidade, eu acabei abraçando isso, né, pra tornar isso realidade, porque eu acabei realmente resolvendo uma grande frustração minha, porque eu vivi um grande evento que foi a Bienal de Quadrinhos em Curitiba em 91, e depois nunca mais aconteceu algo assim na cidade. Teve o Festival do Gibi, que não teve a mesma proporção, mas que foi legal também, mas depois morreu. Já não teve a sorte de, como aconteceu em Belo Horizonte, que a coisa vingou ao longo dos anos. Então, realmente, isso me marcou, fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, o quadrinista que eu sou hoje, né, e com certeza a gente mexeu com muita gente, isso me faz muito feliz. Eu sei que isso tudo vai repercutir lá na frente. É que a gente quer mais. Você sempre está satisfeito. Você sempre quer dominar o mundo, né? Basta a América, Oceania e um terceiro a sua escolha, né? Você quer logo o mundo. Né? Eu quero a Atlântida, por mais que ela esteja submersa. Eu, por exemplo, apesar de não ter conseguido ver tanto quanto eu gostaria ter visto de debates e painéis da Gibicon, nem eu. A experiência foi fantástica, cara. Só de conseguir conhecer as pessoas, embora não tenha conseguido conhecer todo mundo que eu queria conhecer, mas todo mundo que eu consegui conhecer, tudo que eu consegui ver, nossa, já foi sensacional, assim. Quando terminou o FIC ano passado, a gente recebeu muito comentário, e-mail, e teve um comentário que eu achei muito legal e que eu acho que é tão importante quanto qualquer um. É um cara que ele escreveu que ele não foi ao FIC, e nesse comentário dele ele ficou refletindo que ele não foi, que ele ficou sabendo como é que as coisas foram, ele produz o quadrinho, o que foi lançado, e falou assim no e-mail: olha, eu fiquei aqui pensando que eu poderia ter me planejado de tal forma, que eu poderia ter me dedicado mais horas no meu dia para esse meu trabalho, para poder produzir, para poder conseguir levar na gráfica e levar lá e tal e tal. Aí eu falei com ele: cara, não fique chateado e tudo, o FIC te alcançou, você não foi lá, mas você ganhou alguma coisa com isso, você, né, você tá entusiasmado aí no próximo, você tá pensando em se dedicar mais profissionalmente ao seu trabalho, no quadrinho, então foi muito importante. Então isso é muito legal, esse tipo de alcance que o festival dá, né? Mesmo quem não foi lá se sentiu estimulado. Então isso pra gente é muito reconfortante. Eu me sinto puto, na verdade, toda vez que tem um evento desse, que eu não consigo nem sair. Eu fico revoltado. E ainda tem a Rio Comic Con, que tá começando aqui, né? E aí esse ano também prometeram e não teve. Eu queria puxar justamente isso pra gente falar da dificuldade que tem pra se fazer um evento desse. Seja financeira, seja de organizacional. Vocês, no caso, têm um grande passo aí, que é o apoio, né, local, que vocês têm aí de prefeitura e tal. Mas que vocês falassem um pouco disso, das dificuldades diversas e da experiência até de outros que não têm essa facilidade, entre aspas, né, ou essa possibilidade que vocês têm, mas do contato que vocês têm com eles e que vocês sabem sobre isso. O FIC, ele é realizado pela prefeitura, então ele tem recursos que vêm, né, diretamente da prefeitura, mas mesmo assim ele precisa estar buscando patrocínio no mercado também. Hoje, todo grande evento cultural no país, ele precisa de lei de incentivo para ser realizado. Então o FIC, ele não é exceção. A gente também tem que todo ano preparar projeto, mandar para a lei de incentivo. Aí, se for aprovado, tem que entrar em edital de alguma empresa, ou então correr atrás do patrocínio, negociar, ir na empresa, fazer portfólio, levar. Então a gente tem todo esse caminho, buscar apoio, porque muitas vezes o apoio não é só financeiro, você vai buscar um apoio para realizar alguma atividade específica, então buscar alguma parceria, uma embaixada que vai te dar uma passagem aérea para trazer um artista internacional. Então essa parte financeira, obviamente que o tamanho do seu evento vai depender do quanto de dinheiro você tem. Se a gente tivesse aí milhões, nós estaríamos, né, todos aqui satisfeitos e fumando charuto, esperando o próximo evento. É sempre uma dificuldade, mesmo um evento como o FIC, que acontece desde 99, a cada edição é sempre uma batalha para correr atrás do recurso, para correr atrás do financiamento. E mesmo quando sai o financiamento, o recurso público é sempre difícil de gerir, você tem um processo burocrático muito grande, todo fornecedor tem que apresentar não sei quantos documentos, então sempre há dificultadores aí nessa questão financeira, pelo menos, né? Eu acho que isso é uma... não pode ser que é problema, mas, tipo, é a diferença entre as feiras aqui e lá fora, né? Porque, como a gente já falou, já tem um mercado lá, né? Sim. E por isso as empresas já estão mais confiantes em investir, né? Em patrocinar as coisas. Então, tem muita coisa, por exemplo, que eu acho muito diferente entre aqui e lá, é que o fato das próprias editoras na San Diego Comic Con e na Nova York Comic Con, que foram as duas que eu fui, a DC Comics, a Marvel Comics, todas as editoras têm uns stands, e principalmente as principais, elas têm uns stands enormes. Elas, sim, devem pagar uma fortuna por aqueles stands. Aquilo também ajuda a financiar o evento. Também tem os ingressos e tal, né? Tem, eles vendem, não é aberto ao público que nem é a Gibicon e a FIC, né? São coisas que dá pra ver que as editoras participam, que aqui ainda não acontece muito. As editoras, eu acho que elas ainda estão meio pequenas pra poder investir nessas coisas, né? Que é uma diferença bastante grande entre as convenções, assim, que eu vejo, né? Eu acho que aqui podia, tem muita empresa que podia investir mais. Eu não sei porque eles não têm essa ambição de atingir o público que participa dessas feiras, né? Isso que a Cris colocou é muito importante, porque realmente, como a gente está nesse processo de construção, né, até de reeducação nossa e dos próprios editores, aqui no Brasil ainda não se tem essa cultura de você, da editora, vir e participar, contribuir com isso. Por mais que nós estejamos ao realizar um evento fomentando esse mercado e ajudando a editora a vender mais, porque eles vendem mais durante os nossos eventos, eles ainda não participam de uma forma efetiva, né? Isso é uma coisa que nos faz muita falta, né, Afonso? Isso. As editoras de quadrinho no Brasil têm exceções, com certeza. O FIC, as editoras participaram do FIC, mas não da forma como poderiam ter participado. Eu acho que o que falta é mais uma dificuldade de comunicação da editora com o seu público e de enxergar um evento como a Gibicon, a Rio Comic Con, o FIC, um espaço privilegiado de relacionamento da editora com o seu público. Com certeza, né, cara? Uai, a editora não tem que botar um stand lá e pensar, eu vou vender quadrinho aqui, não. O stand de uma editora num evento como esse é um stand de relações públicas. É um stand pra ela poder conquistar o público, pra ela mostrar qual que é o seu trabalho editorial, pra ela poder levar os seus quadrinistas, os seus autores até lá. Eu desconfio que o próximo FIC a gente vai ter uma pequena mudança. A gente já tá recebendo aí algumas informações, a gente tá... Oba. Isso vai mudar um pouco. A gente deve ter boas novidades aí em relação a essa participação maior de editoras, de livrarias, nesse aspecto aí de ajuda, não ajuda, mas de parceria na organização do evento. E eu acho que é uma área que é interesse do público também, entender como é que é feito as revistas, como é que o cara seleciona material, como é que o cara faz um projeto de uma revista específica, seja ela autoral, seja ela uma republicação de material lá de fora, quais são os critérios. Eu acho que o trabalho do editor, mais diversos estilos que a gente tem aqui, tem que começar a aparecer também, e é interesse do público conhecer como é que é feito isso, né? Não sei se o pessoal tem medo de dar cara a tapa também, né? Críticas ou de coisa, mas eu acho que não tem que ter, o diálogo tem que existir. Eu acho que não é bem isso. isso, eu acho que eles ficam pensando, é tipo assim, pra que que eu vou comprar um espaço nessa feira se já tem uma banca ali que vende os livros que eu vendo? Só que é bem aquilo que o Paulo falou, realmente é uma questão de relações públicas, entendeu? Isso aí parece mais um comodismo de algumas editoras do que medo de botar, dar cara a tapa. E tem uma questão profissional também, né? Que, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a questão de avaliação de portfólio, coisa assim. Tudo bem que aqui não tem essa coisa de tipo assim, uma editora que produz... Daqui não, a gente até tem avaliação de portfólio de editoras lá de fora, né, que já fizeram aqui muitas vezes. Tudo bem, mas as editoras daqui precisam de ilustradores, de coloristas, pra uma série de outras coisas que eles fazem na editora, então, tipo assim, eles também poderiam usar isso como forma de promover. É, livros infantis são ilustrados, tem um monte de livro aqui que eles publicam de autoria brasileira que precisam de ilustradores. Ilustrador, colorista, até roteiristas, né, então, as editoras brasileiras poderiam fomentar esse tipo de coisa também, né, de avaliação de portfólios. Na verdade, isso seria muito cômodo, porque daí eles não precisam ficar recebendo um monte de coisa na caixa postal deles ou um monte de gente na sala de espera. Exatamente. Você potencializa para um grande evento e as pessoas se preparam de maneira correta também para isso. A gente tem um exemplo de como é que uma editora utilizou estrategicamente os eventos quadrinho, que é Maurício de Souza, lá com o Sidney Guzman. O lançamento aí das graphics MSP está se calcando totalmente nos eventos. Anunciou no FIC, teve o lançamento agora, Fast Comic de Gibicon. Já falou que vai lançar o próximo FIC. Ele se pauta também lá na Bienal do Livro, em São Paulo. Gera repercussão. É bom pra gente do evento, porque é mais uma repercussão, é mais uma notícia do evento. E é bom pra editora, porque ali tem o seu público-alvo, ali vai estar a imprensa ali cobrindo o evento, então ajuda a gerar mais repercussão ainda. Então o Cisne, ele foi muito... como conhece bem os eventos, conhece bem o mercado, ele foi muito inteligente em saber usar disso, e eu acho que o que ele está fazendo está chamando a atenção de outras editoras e nos ajuda também a abrir essas portas. É, o Sidney é um diferencial e tanto nessas horas para você poder definir essas estratégias, porque é uma pessoa que tem realmente esse conhecimento de causa, né? E talvez falte isso em boa parte das editoras. Na Gibicon desse ano nós percebemos que realmente quem quer ajudar, infelizmente não pode ajudar tanto quanto gostaria, são os editores pequenos, porque eles querem crescer, eles estão realmente contribuindo. É. Eles são os que mais ajudam sempre. As editoras grandes muitas vezes nos barram, tipo, ou então nos enrolam, prometem, não cumprem, deixa pra lá ou nem respondem. Então é uma coisa muito, muito complicada. O FIC, ele tem duas coisas que a gente gosta muito. Uma, que é a gente abre o festival e faz um trabalho com as escolas aqui em Belo Horizonte. A gente leva lá milhares de crianças que fazem a visitação escolar, rodam pelo festival, vêm exposições, tem debates voltados para a meninada, porque isso é muito importante também. E outro é que o FIC, ele é um festival totalmente inclusivo. A gente não tem nenhuma barreira física e todos os nossos seminários e palestras, debates, tem um tradutor de Libras presente. Então a gente acha isso muito importante, essa parte também de inclusão que o festival proporciona. Aproveitando que o Afonso puxou coisas que ficaram para trás, é quando a gente estava falando sobre as dificuldades de realizar o evento, né? Eu acho que também dá para dar mais uma complementadinha com relação a essa parte das parcerias, da importância que existe, né? Como é que, por exemplo, na Gibicon aconteceu, só para deixar mais contextualizado para o pessoal. Porque, assim, a Gibicon, por exemplo, por mais que a gente tenha marcado para 2014, até por uma questão de sanidade nossa, que nós fizemos duas seguidas, né? Aprendemos na raça, né? Somente agora na Gibicon número 1, a gente contou com muita consultoria do Afonso para que as coisas andassem bem. Produzir um evento, assim, ainda mais um grande, de grande porte, assim, é uma coisa muito complicada, é uma engenharia muito grande. Confesso, na primeira Gibicon eu quase morri, na zero, né? Eu até me pesei, eu perdi 4 quilos em 4 dias de evento. E você já é um cara gordo, né, Zé? Já era gordo. Já era opulento. Então, assim, nós trabalhávamos com poucas pessoas e tudo mais. Agora cresceu a equipe e ainda assim sentimos as dificuldades, né? Mesmo assim, o evento ele continua mutando, né? Ele continua crescendo, se desenvolvendo. E as parcerias vão diversificando. Por exemplo, tem parceria. A gente agora, com a experiência de 2 eventos, a gente pode avaliar, por exemplo, quais são os espaços que realmente valeram a pena a gente utilizar. Quais foram os parceiros que realmente foram legais, que não só não ficaram ganhando de expor sua marca e realmente contribuíram para que o evento funcionasse. É, porque boa parte do evento, para vocês terem uma ideia, a Gibicon, isso é público, isso é tranquilo de poder falar. Ela tem um orçamento de R$100 mil. Com R$100 mil a gente fez tudo aquilo, mas não por causa do dinheiro, mas porque nós conseguimos muitas parcerias, muita gente, como o Afonso mesmo falou, que trouxe os convidados pra gente. Por exemplo, a editora Mitos, que ajudou com o convidado italiano, italiano. A gente teve o pessoal do Instituto Goethe, que trouxe convidado da Alemanha, dois convidados da Alemanha. Teve o pessoal da Aliança Francesa, que montou a exposição pra gente sem custo. A própria Fundação Cultural, que cede espaço do funcionário, não cobra água, não cobra luz. Tudo isso permite que o evento, que custou 100 mil reais, na verdade, que custaria, sei lá, 600 mil, seja possível, né? Então, é esse tipo de coisa, assim, que é legal de ver também, que são as pessoas que abraçam a causa, senão o evento não acontece. Em termos de orçamento, nunca é viável, a gente nunca tem o ideal, a gente nunca tem aquele 1 milhão de reais que nós gostaríamos de ter, pelo menos por enquanto ainda não, né? Então, na verdade, tá todo mundo tendo, se for parar pra pôr na ponta do lápis, para fazer um evento desses, todo mundo que tá envolvido na organização tá tendo prejuízo. Por exemplo, no meu caso, eu sou autor de quadrinhos, nos meses em que eu estou trabalhando dentro do evento, eu não tô desenhando nada. Na verdade, eu tô num momento agora de ressaca, de gibicô, tô com saudade da minha prancheta. É uma coisa que te absorve demais. Então você precisa... mas é um momento que a pessoa potencializa com outra coisa, né? Tô falando não só do teu caso, mas dos próprios outros envolvidos. De exposição, realmente, da marca, né, cara? E de conquistar público, né? Não, quem investe como um apoiador, ele sabe disso. Ele percebe isso, ele tem esse retorno. Isso é muito legal. E a gente vê, tem sentido de quem participou do evento para que ele acontecesse, que realmente todo mundo fica satisfeito e já tá contando com o próximo. Muita gente fala pra gente, então, em 2013 estamos indo de novo. Eu, calma, a gente volta em 2014. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Uma coisa que eu queria puxar rapidinho, que o Zé falou, a questão dos convidados internacionais, né? Porque nem sempre a gente tem umas celebridades assim indicadas ao Eisner aqui no Brasil, não são tantas assim, né, Cris? Então. Como é que é esse contato, assim, esse trabalho que você, o Afonso e o Zé fazem pra tentar selecionar, ver qual o artista que seria interessante no momento e tal? Bom, no caso da Gibicon, o que acontece é mais de acordo com o perfil de quem nós temos como parceiro. Que com o nosso orçamento, não, é praticamente inviável trazer um convidado internacional que não seja da Argentina. Da Argentina é fácil, você promete um churrasco caro, cara. Não, que compra uma passagem na promoção já tá resolvido, né? Segue umas milhas. Aqueles voos de madrugada, assim, que é. Tadinho, Salvador. Por exemplo, nós temos o Goethe Institute, né? Daí nós entramos em contato com eles e conversamos sobre quais os artistas que eles gostariam de trazer, porque é uma instituição que valoriza os quadrinhos, promove a cultura alemã através dos quadrinhos. Tem até um do projeto que eu estou participando, que é o Osmose, que é o intercâmbio de Brasil com a Alemanha, que está sendo feito pelo Goethe Institute. Então isso cria uma ponte legal para que a gente possa tentar trazer todo ano alguns artistas. Na verdade, essa é uma parceria que eu já tinha, porque eu já tinha ajudado eles a trazerem outros artistas antes de ter o Gibicon aqui para Curitiba. O pessoal da Aliança Francesa, que daí também acaba auxiliando o pessoal do consulado italiano e da Bonelli. Então, nisso a gente vai conversando. Quem que vai tirar férias lá na Bonelli, que poderia estar aqui nesse mês, etc e tal. A gente conversou através do Júlio Schneider, que é o tradutor dos gibis Bonelli, que mora aqui em Curitiba, é nosso parceirão também, né, aqui da Gibicon. A gente vai fazendo essa conversa meio política, vendo o que é possível trazer. Porque até no momento atual, a gente não conseguiu. Fora o Liberatore, que foi um sonho do Fabrício, que é o coordenador do evento desde a Gibicon Zero, de trazer, que ele batalhou pra caramba pra conseguir realizar isso. Os outros convidados surgiram mais, vamos dizer, mais organicamente. Então, nesse aspecto, a convidada internacional da Gibicon, ele surgiu sempre de uma maneira mais orgânica, assim, que a gente foi se enquadrando dentro das possibilidades, nunca fazendo exigência, não, eu quero trazer esse cara, vou batalhar por ele. E você, Afonso, desde de 99 aí, nessa batalha aí de 2010? Aproveito pra dar uma informação. Eu, na realidade, eu trabalho no FIC desde 2005. Apesar do evento ser desde 99. Antes tinha a Casa 21, trabalhava, né? A prefeitura já estava no evento também, mas eu não estava trabalhando no evento. Eu entrei no evento a partir de 2005. A Casa 21 é o pessoal que trabalha, que faz, organiza Rio Comic Con. Bom, exatamente, fazia desde 99 e foi com a gente até 2009, quando eles passaram a se dedicar ao Rio Comic Con. Bem, quais são os critérios para tentar trazer o convidado internacional? A gente brinca, meu critério é o cara ser gente boa. Gente fina. Ou seja, o cara que vai interagir com o público, que não é muito fresco, não vai ficar só na sessão de autógrafo ou só durante o debate, ele vai ficar circulando, vai conversar com as pessoas. Porque isso é muito importante, é o que a gente quer pro FIC. Mas eu tô vendo um boato aí que isso vai trazer o Rob Liefeld na próxima, é isso? Vai. Vai ter muita interação, com certeza, com o público. Vai vender talvez House uma interação Draw, até mais física, né? Pode também, né? Aí é o seguinte, então isso é sério, a gente tenta trazer um cara que tenha essa disponibilidade. Outra questão, obviamente, é a questão financeira. A gente sabe que tem convidado que cobra cachê. A gente não tem como pagar cachê internacional. Então isso acaba sendo um pouco um limitador pra gente também. E tem essas parcerias que o Zé mencionou. A gente sempre tem uma parceria com o pessoal da França. Então a gente vai sempre lá na França, na embaixada francesa, no caso o consulado, né, que tem no Rio de Janeiro, leva alguns nomes e tenta ir negociando e chegando num denominador comum. No ano passado a gente teve o apoio do Instituto Cervantes, então trouxemos dois espanhóis. Então a gente também tenta trabalhar um pouco aí com esses apoios. Argentina, a gente quer trazer de novo o pessoal da Argentina. Você sente que isso se torna cada vez mais fácil, assim, que você já tem esses contatos e tal, dos próprios artistas conhecerem que tem eventos aqui que são interessantes? Com certeza. A gente teve esse ano o caso de gente se convidando para vir ao FIG. Então isso é muito legal. No momento em que você tem mais gente convidada do que dinheiro, você fica primeiro muito feliz e no segundo momento você fica em depressão, né? Porque você quer dinheiro para trazer todo mundo. Complicado. Então a gente tenta trabalhar nesse enfoque, diversidade, trazer pessoas. E tem sempre o país homenageado do FIG, que a gente ainda não anunciou, mas que a gente está negociando também para trazer artistas desse país. Então a gente tenta trabalhar dessa maneira, diversificação, que o artista tenha uma interação legal com o público, também trazer artista do mainstream, tentar trazer um cara que tem um trabalho um pouco mais autoral, criando aí essa diversidade que é a diversidade do público de quadrinho. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Estamos finalizando esse ótimo papo aqui. Queria agora saber os spoilers e próximas atividades e trabalhos de cada um. Afonso, fique, você falou muito que estamos vendo isso, estamos vendo aquilo, mas porra, libera essa bicharia aí, cara. Fala aí, alguma novidade que tem um pouco mais concreta. Eu sei que muita coisa ainda tá negociando, mas não é possível que tu não tá sabendo de nada, porra. Sim, ó lá, tem boas novidades. Anunciamos o Klaus Jansson, arte finalista, Cavaleiro das Trevas. Criamos a exposição Ícones dos Quadrinhos, que tá lá no nosso site. Já colocamos alguns teasers. Então, é uma novidade, a gente vai continuar colocando os teasers no site. Guardem, proximamente vamos ter mais teasers, mais imagens da exposição que o Ivan da Costa, né, que é um dos curadores do FIC, tá montando essa exposição. Vai ser uma exposição muito foda, muito legal. O nosso artista homenageado, que é o Laerte. Então, a gente tá pensando também, né, qual atividade que o Laerte vai realizar durante o festival. Pra quem não sabe, o artista homenageado, ele faz também a identidade visual do evento, ele cria, né, a marca do evento. Fora isso, é acompanhar mesmo nosso site, fiquebh.com.br, ou pelo Twitter, fique_bh, ou então no nosso Facebook, que é Festival Internacional de Quadrinhos. A gente deve ter uma promoção em breve lá no Facebook, então continue acompanhando lá, que vai ser bem legal. Quer dizer que então a FIC vai ser muito legal, né? É, você acabou de matar um filhote, eu tô rindo, cara. E hoje, Bicom, Zé Guiar, como é que já estão pensando para daqui a 2 anos? Sei que acabou agora, mas já tem alguma ideia na cabeça aí que você já tá, pô, isso daqui, vamos dar um jeito de viabilizar isso aqui. Hoje, Bicom, né, que a polêmica é o evento de Bicom, ou é a construção de Bicom? Tipo, animal morre quando fala isso. Então, assim, na verdade nós estamos ainda na ressaca de Bicom, porque a Bicom ainda não acabou pra gente, né? Como eu falei, nós desmontamos ontem as exposições e ainda estamos fazendo a prestação de contas, pois isso existe, tá? A verba é pouca, mas tem que prestar contas. A melhor parte do evento é essa. Exatamente. Por que vocês acham que eu tô com carência de prancheta? Na verdade, o que nós estamos fazendo agora é repensando o formato do evento, né? Na verdade, isso vai ser repensado ao longo do... Estamos conversando informalmente e tudo mais, se realmente nós vamos manter com a mesma proporção que foi nessa edição, porque da 0 para 1 cresceu bastante. Bastante, né? Então, nós temos que repensar algumas coisas, vamos avaliar as críticas que foram feitas. Claro, queríamos trazer gente de outros países também. E, principalmente, como eu já vi até comentar essa frustração, nós temos uma carência muito grande de uma presença maior do mangá dentro do nosso evento. Então, são coisas que vão ser repensadas ainda. Mas ainda é um pouco cedo para a gente definir o que a gente vai fazer ou não. Eu acho legal, particularmente, assim, eu não sou leitor assíduo de mangá, li pouca coisa. Mas eu acho que essa interação é uma coisa legal, como eu falei aqui, do Brasil, né? De você conseguir conseguir misturar isso e o pessoal ficar só numa coisa, né? Tanto o pessoal de comics quanto o pessoal de cartoon ou o pessoal de mangá, você conseguir misturar essas vertentes é muito legal. Ah, isso é muito importante, porque na verdade assim, a Gibicon, nas duas primeiras edições, ela se preocupou em ser uma coisa abrangente. Na primeira edição ela tentou ser o mais abrangente possível para mostrar as várias vertentes, e nesse ano ela se focou muito também na história do quadrinho, e principalmente na história do quadrinho brasileiro, chamar isso a atenção para o quadrinho nacional. Por isso que nós falamos tanto dos 30 anos da Gibiteca de Curitiba, batemos na tecla que é a primeira do Brasil, primeira da América Latina, uma das primeiras do mundo, batemos na tecla da Grafipar para mostrar que realmente a cidade, para a própria cidade e para o restante do país, que às vezes não lembra disso, de que Curitiba foi um polo produtor importante de quadrinhos nos anos 80, então esse tipo de coisa foi muito forte dentro da curadoria desse ano. Então nós temos que pensar qual que vai ser a curadoria, qual que vai ser o foco para o ano que vem, para 2014, para que a gente saiba qual que é o caminho melhor a ser seguido, porque agora é o momento, na verdade, de se fechar um pouquinho para avaliar quais foram os erros das duas edições e quais foram as virtudes, para que a gente possa potencializar as coisas boas, né? Daí fora isso, nesse meio tempo, eu vou tocar os meus projetos pessoais. É isso que eu ia falar agora, olha só. Da última vez que a gente falou, você estava preparando material para lançar algumas coisas, tinha coisa até que você não sabia se ia conseguir a tempo, para lançar na Gibicon. O que foi que você lançou lá? Eu ia terminar o álbum Folhetim Direto ao Ponto, mas acabei optando por fazer uma coletânea das minhas tiras, que foi o Folhetim Tiras para Todo Lado, né, que eu lancei lá. Foi um lançamento bem legal, que foi, digamos, a estreia da minha editora independente de quadrinhos, que é a Quadrinho Filia. Eu comecei a me autoeditar oficialmente a partir da Gibicon. Então eu vou lançar ano que vem, se der tudo certo, mais 3 livros meus, pelo meu selinho. Um deles vai ser um livro de ilustrações e textos sobre uma viagem que eu fiz para a Alemanha, chamado Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, que sai até março. O Folhetim Direto ao Ponto, que eu vou também lançar. E se tudo der certo, Afonso, vou estar lançando também no FIC, já estou me programando. Só falar em público aqui que o Zé Guiar é o convidado oficial do FIC ano que vem. Ó, novidade, hein? Exclusivo. E mais uma coisa que eu já falei também, a gente pretende ter uma área lá para podcasts. Isso aí é uma coisa que eu quero conversar depois com vocês e outros podcasts que tem de quadrinhos. A gente quer dar um enfoque bem legal aí pros podcasts, para ter um trabalho, para ter um podcast sendo gravado durante o festival. A gente vai conversar depois sobre isso também. Olha aí. Ah, legal. Olha aí. Eu tive uma experiência de 2 Multiversos Comic Con de gravar podcast lá, e a gente até fez uns crossover com o ARG. Foi um resultado bem, bem legal, assim, porque daí, tipo assim, tem uma dinâmica bem legal, assim. Eu acho muito, muito, muito legal mesmo essa ideia. Isso é bom, bom, bom. Isso é legal, legal. Está fervendo, fervendo. Isso é bonito, bonito. Isso é da pele, da pele. Isso é da cor, da cor. Isso é bom, bom, bom. Isso é bom, bom, bom. Isso é bom, bom, bom. Isso é bom, bom, bom. Eu ainda tenho mais 2 projetos para falar para vocês ainda, já aproveitando, já que é para abrir o balaio. Então, um projeto que nós fizemos já um debate de como pré-lançamento dentro da Gibicon, que é o projeto Osmose, onde eu estou atuando como editor, que é o intercâmbio de quadrinistas brasileiros e alemães. 3 brasileiros foram para a Alemanha e 3 alemães ficaram no Brasil, inclusive aí em Porto Alegre, né? Mavio, não sei se vocês chegaram a conhecer. Nós vamos fazer um álbum, né, onde cada artista vai contar uma história sobre o país que visitou. Então esse projeto é um projeto que a gente quer lançar no Brasil e na Alemanha. Se der tudo certo, também no FIC. Uhum. Né? E outro projeto que eu já tinha comentado é o Cena HQ Brasil, que eu também participo da curadoria com o Paulo Biscaia, da Vigor Mortis, que é o projeto de leituras dramáticas de quadrinhos que nós realizamos esse ano e que teve confirmada sua segunda temporada no Teatro da Caixa daqui de Curitiba, que é uma coisa que eu fico muito frustrado do pessoal de fora de Curitiba não poder ver, que é uma coisa muito legal. Nós encenamos os quadrinhos, que é uma mistura de projeção de quadrinho com os atores e música, às vezes ao vivo, às vezes, sei lá, monta-se um videoclipe, alguma coisa assim, e depois seguido de debate entre os realizadores da encenação e os autores. Uma coisa muito bacana, uma interação de artes, assim, muito legal, que tem dado um retorno muito bacana pra gente de público aqui. Ô, pessoal da Caixa, Centro Cultural da Caixa aqui no Rio, pelo amor de Deus, o projeto já vai estar pronto, é só fazer as malas da galera e trazer pra cá, pô. Mas eu tenho certeza que seria um sucesso aqui também. Ajuda nós, queria levar pro FIC também. Tá rolando já as interações aí, ó. Processões ao vivo. Oferecimento e cara de pau ao vivo. Do Afonso. Ele tá aproveitando que aqui tá gravada, né? Ele não respondeu. Ah, eu falei, vambora. Opa. Vigor Mortis 2, José Aguiar. Cadê? Eu quero ler o 2, porra. Pré-produção 2013 pra lançar em 2014. Tá, ainda vou esperar. Beleza. Ainda vou esperar 2 anos ainda pra ler. Meu é. Deus. Cara, mas olha só, eu tenho agenda pra 2 anos de trabalho. Isso é maravilhoso. Quando que um quadrinista ia poder se dar o luxo, né, de dizer que tem uma agenda pra 2 anos de trabalho? Isso hoje é em dia legal. O mercado tá bem legal nesse sentido. Cris Peter! Eu! É, vamos chamar você para outros podcasts aqui sobre outros assuntos. Hoje, finalmente, falamos uma coisa ligada ao seu trabalho, né? É. Mas vamos perturbar você várias vezes ainda. O Afonso e o Zé também estão convidados. Quando quiserem vir aqui, hoje foi um pouco mais sério e didático, mas quando quiserem aqui falar merda, a gente só tá chamar. Falar merda. O problema de quem participa aqui do podcast Whatever é que, assim, uma vez que participou, tá fudido. É, tá merda. Provavelmente vai aparecer outras vezes, ou muitas vezes em assuntos que não tem nada a ver com o que o cara fala. É, foi o caso de Cris. A gente chamou ela pra um podcast que não tinha nada a ver com a área dela. Não, mas tudo bem. Porque ele tava muito bom, aquele das duas. Da escola. É, das lembranças da escola. Tava muito bom aquele podcast. Então, Cris, e você? Tá trabalhando com o que agora? Você tá sabendo de algum outro trabalho teu que tá pra sair aqui? Casa Nova, traduzidinho, que já tava pra sair tempão e agora, finalmente, eu fui numa livraria e confirmei que ia chegar hoje. Ainda não sei que ia chegar hoje nas livrarias aqui em Porto Alegre. E foi por esse trabalho que você foi indicado ao Prêmio Eisner, não foi? É, foi por esse título. Não foi exatamente esse arco que tá sendo lançado agora. Foi pelo próximo, né? A gente tá lançando Casa Nova Luxúria. Aí depois tem o Gula, que é o que me indicou, junto com o início do terceiro arco, que é o Avarice. Legal. E aí tá sendo lançado agora. Tem o Astronauta ainda, né? Desenhada pelo Danilo Beirute. Eu acho que é isso, né? Também, tipo, dependendo da minha produção, dos trabalhos que eu vou ter que eu vou fazer, né? Ano que vem. Eu tô querendo fazer um livro autoral sobre cor. E eu tô querendo também fazer um livrinho pra vender em convenções, chamado Totalmente Subjetivo, que vai ser, tipo, análise de cor com frases e... Vai ser uma viagem, assim, meio subjetiva, assim. Que eu psicodélica quero fazer, tipo, é, uma coisa sobre psicodinâmica das cores, o que as cores me trazem e tal. Vai ser um estudinho, assim, de 20 páginas que eu quero fazer pra vender em convenções e tal, que eu tô querendo fazer em tipografia à mão, assim, também. Fora isso, também tem outros projetos autorais que um dia, quem sabe, eu vou lançar. E eu tô querendo retomar também os meus posts no Rio Comic Con, assim que a minha agenda permitir. E só pra complementar, não posso deixar de falar também que a Cris é convidada oficial do FIC 2013. FIC 2013 em peso aqui no Arela. Tá rapelando. Então, agradecer mais uma vez, Afonso, muito obrigado. Seja bem-vindo quantas vezes quiser, estamos às ordens, vamos te chamar também, vamos te perturbar. Tá, joia, muito obrigado, foi muito legal participar, pode me chamar sempre que eu venho, pra falar merda principalmente, que é muito bom, pra não falar só coisa séria. E avisar que fique 13 a 17 de novembro de 2013, então marquem na sua agenda, reservem suas passagens e venham pra Belo Horizonte. Isso aí, comer um pão de queijo e tomar um cafezinho. É logo ali, é logo ali. A gente tem que ir lá pra incomodar o Bob, né? Pra perturbar muito o Bob. Mas pena que o Bob não pôde participar hoje, a gente queria que ele tivesse participado. Gisé, muito obrigado mais uma vez, e vamos continuar te perturbando, e até 2017 temos aí a segunda parte do podcast de Super-Herói Nacional pra fazer. Tranquilo, é bom ter metas de médio e longo prazo, né? Isso é profissionalismo. Olha só. Sempre procurando o lado positivo das coisas, né? Isso aí. Não, pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, gente. É muito bom, muito bom. É, na verdade, vamos manter sempre o contato e vamos falar besteira, que isso é o que move a vida. E obrigado mais uma vez, Cris. Você já sabe, também vamos continuar te perturbando. Claro, pode deixar. Pode perturbar, não tem problema. Sempre me divirto muito participando dos podcasts. Obrigado, senhor Rafael Rodrigues, roteirista também do HQCX. Eu agradeço também a presença. Obrigado por ter me convidado, Freud. Queria dizer que eu tenho projetos engavetados até 2047, eu acho. Ótimo! E que um deles espero que saia um dia. Tá certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse podcast. Até o próximo e whatever! Well, everybody's heard about the bird. Bird. Então estamos aqui para a leitura de comentários, senhoras e senhores. Eu, o Freud, senhor Zenon, senhor Modeste e senhor HDR de volta. Tudo bem, HDR? Everybody says about the bird, the bird, the bird, the bird is the word, the bird, the bird, the bird, the bird is was, the buzz, the bird. Tudo bem. Inclusive, a gente está descabaçando o Daniel na leitura de comentários. É, rapaz, olha só. Ah, velho, isso é uma propriedade do Argcast. É, porque o nosso não era leitura de comentários, até eu usei inventar uma promessa de campanha que ele não cumpriu até hoje. Aí tinha... Não, vocês não iam terminar a leitura de comentários? É, não, deixa pra lá. Vamos lá. Eu tô aqui por cagada, porque a gente gravou agora há pouco, eu não desliguei ainda, tá? Só pra explicar. Então, só pra explicar, já vamos dar o spoiler, né? Tá tendo uma iniciativa de podcasts em homenagem ao Stan Lee, chamada Excelsior, e estamos aqui hoje, gravamos o episódio que vai sair na sexta-feira que vem com o senhor Daniel HDR, o coveiro lá do Marvel 616. Não percam a semana que vem um podcast especial em homenagem ao velhinho favorito do Daniel HDR. Vamos ler os comentários aqui sobre o podcast anos 80 que teve a participação do HDR. Então, Daniel, faça as honras da casa e quais os comentários que você selecionou aí? Ah, cara, casualmente veio a calhar, né? Eu vou ler aqui o comentário do Creed Clever. Ele disse assim: essa implicância do HDR com o Z é tensão sexual reprimida. Quem desdenha quer comprar. Aí um tal de Rosinha aqui respondeu: concordo. E aí eu respondi pra ele: não, eu sou rabugento mesmo, filho. E eu concordo, velho, eu sou rabugento mesmo. Agora, com relação de... É, ainda bem que você concorda com você mesmo, né? Com relação à tensão sexual reprimida, assim, a minha namorada já faz ordenha de próstata em mim, então tá tudo beleza. Agora, com relação à implicância que eu tive com o Z, é que, cara, anos 80, pelo menos, é o tipo de assunto que permeia o Argcast pra caramba. Assim. A gente fala de quadrinhos anos 80, jogos anos 80. Vai chegar uma hora que esse assunto vai ficar massivo e a gente vai ter que mudar o tópico. E aí quando me vem um moleque, o guri nem estudou a pauta, tá ligado? Bate aí, vai lá. É foda, né, cara? Dizer, né? Mas eu respeito porque daqui a 20 anos, quando ele for convidado para um podcast sobre os anos 90, ele vai estar agindo que nem eu, né? Todo mundo fica velho um dia. Eu não vou responder porque minha mãe me ensinou que a gente tem que respeitar os velhinhos. Ah, agora tu respeita, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa, HD. Esse lance do Creed Clever também é que você sabe que o Creed Clever ele tem muitos amores na vida, né? E um dos amores dele é o Z. Já tem uma história de amor antiga. Hoje em dia. Não era o Hell? É, tem também. Depois anterior até do Hell, eu acho. Eu não sei se é anterior. Eu sei que é coisa antiga. É uma coisa de pele que eles têm. E, Tem porra nenhuma, não, rapaz. Então, eu acho que foi uma certa, sei lá, um ciúminho. Isso aí foi um ciúminho, talvez, não sei. Não, mas tá de boa, cara, Creed Clever. Porque, cara, eu sou rabugento mesmo. Ainda mais agora, podendo olhar os quadrinhos antigos e os meus MP3 aqui no meu Note é direto anos 80. Então, eu acabo reclamando muito, cara. Eu sou ficando velho, não sabe mais. Mais algum, Daniel? Olha, tem um outro comentário aqui, deixa agora eu ver na barra de rolagem. Assim, o Coruja, o homem de visão, ele comentou aqui: cara, qual o problema do HDR errar o número do podcast? O Zenon disse que era o episódio 118, logo no começo. Um ainda alega estar ficando senil. E aí o Zenon vai alegar o quê? Dorgas? Pois é, minha resposta é logo abaixo disso aí. O Zenon disse assim: uma carga horária de trabalho e 72 horas regadas a álcool. Pois é. Aí o Coruja respondeu: Zenon é o nosso mestre desemprego, mas ainda arruma um, bens a Deus. Quando arruma um, benza Deus. Eu gostei. É mais uma interpretação marcante que a gente tem aqui de comentário, né? Que nem o Marcelo fez outro dia. O HDR leu todos os rados, do Coruja, cara. É que lá no ARG a gente geralmente faz isso também. Quando é KKK, vocês falam KKKKK. A gente fala, não, pior é o Fabiano, cara, tentando imitar a risada. Mas é mais tosco ainda. Isso aí. Mais algum, HDR? Não, cara, tô satisfeito, né? Então, Modeste. Então, eu vou comentar vou ler o comentário do Yudai, que falou aqui que na mesma semana que o MDM faz um podcast detonando os anos 80, O Areva faz um pagando pau. O pior foi ouvir um seguido do outro. Deu tipo um déjà vu, só que é o contrário. Como que é déjà vu ao contrário? Tá maluco? Não, e aí, na mesma semana o Nerdcast faz um sobre distúrbios mentais, né? Pô, que aliás ficou muito bom fazendo propaganda pros caras. Muito, muito bom, eles deram a notícia do fim do mundo, cara. Mas tudo não, tu sabe que se essa merda acontecer, esses gordos vão tomar no rabo, né? Tô sabendo. São os primeiros a correr, cara. Eles não vão poder correr, porque os zumbis vão pegar eles, né? E segundo, que eles não vão poder gastar um puto do dinheiro que eles estão fazendo. Eu sou gordo também. Pronto. Então. Olha, mas eu acho que de tio os zumbis correm, cara, porque vai que... Então, eu vou ler agora do Baltazar. Não caí, tô aqui, firme e forte. Baltazar falou assim, foda. Vocês fizeram me lembrar dessa reza do SBT. Caramba, desenterraram mesmo. Aí o Hever comenta logo em seguida: pior é que a mensagem é bonita, mas a execução é bizarra. E se você soubesse a quantidade de gente que relatou que teve pesadelos com esse encerramento do Porto da Esperança. E tu sabe que depois que tu falou isso aí, eu me lembrei, cara, que eu acho que eles fizeram essa parada pro cara não se sentir mesquinho de ficar pedindo bobagem no programa Porto da Esperança. E deve ser isso. Tem aí, mais... cara. Só pode, cara. É, no Porta da Esperança o que mais tinha era reencontrar familiar, né? Lembra disso? É, porque se o cara chegasse lá pedindo uma Ferrari, eles iam botar esse vídeo na cara dele, assim. No camarim apareceu o sujeito assim, meu filho. Ia entrar o ator, né? Já pensou? Ia entrar o ator vestido. Ia ser uma pegadinha famosa, que nem a pegadinha que eles estão fazendo, fizeram do elevador com uma garota. Apareceu Jesus pra ele. Meu filho, você pediu uma Ferrari, seu filho da puta? Encerrando minhas leituras de comentários, o guest, aqui, um convidado, tá aqui com o seu... sua linda declaração de amor ao Areva. O Areva é muito legal. Eu adoro esse site e prometo nunca ficar enchendo de comentários aqui com spam de blogzinhos merda que tem por aí. Eu queria fazer parte do Areva. Será que me aceita na equipe? Daí o Moura, na sua fleuma britânica, disse apenas um não, obrigado. E aqui o Areva respondeu aqui: recomendo procurar o Baile dos Enxutos e o Luminedes, dois ótimos sites que estão sempre adicionando novos integrantes. Isso aí foi um membro do Areva, que é um troll, que resolveu sacanear um outro troll. Eu não vou falar que foi o esse cara faz muita propaganda, chegou a hora que enche o saco. Então, assim, eu resolvi fazer da mensagem dele uma coisa mais construtiva, entendeu? Só que agora esse cidadão, ele tem um blog e... é, ele fica fazendo, pagando o blog e até o cu fazer bico. Que o pessoal foi lá e mandou o cara tomar no cu, tipo assim, milhões de comentários. Cara, esse sujeito é aquele cara do nerd não sei do que, o nome do blog dele. Isso aí. Cara, na página do Dynamo lá também, no Facebook, ele tá direto postando link, assim, sabe, de notícia que não tem nada a ver com alguma coisa que a gente postou, saca? Cara, eu vi ele na página do site do Stan Lee, cara, fazendo negócio, cara, quando eu tava pesquisando pro podcast, cara. Só que aí os trolls do MDM foram lá zoar a página do cara e ele simplesmente editou todos os mais de 100 comentários mandando ele... Então, nada mais justo de eu editar umzinho só. Não, mas, peraí, você chegou a ouvir o BDE? Foi no BDE que o Mo convocou o pessoal que ouve o BDE pra comentar lá, cara. Então foram eles que comandaram a iniciativa aí pra trollar de volta. Agora, se é pra agir em mala assim mesmo, cara, eu não sei por que eu ainda não fui lá e comentei. Eu acho que eu vou fazer também. Não, tô brincando, cara. Ele tem todo... também. Ele tem todo o direito de fazer divulgação no material dele, mas sabe, tem que ter um pouco de lógica, tá ligado? Então, senhor Zenon. Tem um comentário aqui do Coruja, o Homem de Visão. Fala assim: olá, amiguinhos. No episódio de hoje aprendemos que devemos respeitar os convidados do seu podcast. Principalmente se eles são desbocados e superstars. Portanto, sempre trate com respeito os mais velhos. Até o próximo podcast. E o Coruja deseja a todos boa saúde e uma boa sorte. Olha, senhor Daniel HDR, o senhor é um superstar. Essa é novidade pra mim. É, pra o mim também. Eu já sabia, só o superstar. Desbocado eu sempre fui, mas superstar é novidade. Ô, Zé, olha aí. Tem que aprender, né, velho? Ah, então, a partir de agora eu declaro todo o meu respeito a Daniel HDR. A Daniel Jabadr. Daniel Jabadr, é verdade. Então eu vou fazer uma passagem rapidinha aqui sobre os demais comentários. Posso ler o último, meu? Por... Ah, tem mais um? Ah, desculpe, não vou cortar o senhor, que seria uma falta de respeito, embora você seja mais novo. Diga. Sim, muito obrigado, meu caríssimo senhor. É, o Márcio Gumiero, ele fala assim: o Areva é podcast que escuto primeiro no meu fim de semana. Por isso escrevo aqui, mas sabe como é, né? Críticas chamam mais atenção que elogios. O Modeste faz os comentários que mais gosto no podcast. Se doeu por nada. Quanto ao Alex, agora sei o nome do cara, mudei meu conceito sobre ele. Levou na boa meus comentários, parece ser gente boa. Abraço a todos. Então fica aí o recado, senhor Modeste. Não se doa por tão pouco, meu querido. Eu dou pra quem eu quiser, sabe? tá vendo? Pro Alex. É por isso que ele ficou assim, Márcio. Já viraram best friends, né? Mas, Márcio, é aquilo que eu falei no outro podcast, cara. Obrigado por ouvir aí. E é o que eu falei, você tá comentando sempre que você tá ouvindo. Mas é que você sempre fala alguma coisinha. Sempre tem uma vírgula no que você fala. Mas aí, cara, crítica é isso mesmo. Tem que criticar também. O que você não gosta, tem que criticar. E eu não levei a mal, não. O que eu achei mais engraçado foi justamente a reação do Modeste, que foi desproporcional. Então. Eu também achei. Eu fiquei, cara, que Modeste fumou, velho? Não é, gente. Me pareceu só um desrespeito com o erro da equipe. É o amor que mexe com a cabeça dele e deixa ele assim. Mas não você. Não, só isso aí. Então, rapidinho, vamos lá. O Rafael Rodrigues, nosso leitor. Obrigado, Rafael, por ouvir o nosso podcast. Aurora? Outrora conhecido como Aurora. Aurora Prateado. Ele era pra ter participado dos anos 80, né? Não pôde no dia. E ele quis esclarecer lá o negócio da tal líquido preto que o negócio bebia. Não é o negócio do Arquivo X, tá? Não é a gosma preta do Arquivo X. Ele tá esclarecendo que o nome é Essência Olina. E ele diz que toma até hoje por problemas no estômago. Que é ruim, mas é tiro e queda. Isso aí. Agora vamos aos leitores de verdade, ouvintes. O Eduardo também comentou o Jesus do SBT, que morria de medo. O Edson Oliveira fez toda uma coisa... Rapaz, ele fez toda uma né, com provas factuais para você comparar e ter certeza de que é o Wilton Franco, sim, que narrava as aventuras do Aparício. Viu, senhor Modeste? Passou papel com o cara pela pesquisa, valeu? Inclusive, ele pesquisou mais que a gente, o podcast inteiro. Né? Exato. Vamos convidar o Edson para o próximo podcast dos Trapalhões, só que não, porque não vai ter outro podcast. Cara, eu ouvi esse episódio de Trapalhões depois e meus parabéns, viu? Oh, muito obrigado, meu querido. Ficou muito bom, cara. Ficou melhor do que aquele outro que fizeram lá naquele outro podcast de gordo, saca? É que o cara que fez a pauta dos Trapalhões agradece. Pô, cara, ficou muito bom mesmo, cara. Tem informação ali que no outro passou batido ou não falaram nada, cara. Sério mesmo. Deu vontade de fazer um argcast dos Trapalhões. Assim. Eu quero ver quem dos gordos lá que já comeu alguém que era parente dos Trapalhões, que nem eu. Olha só, tá vendo? Inside information, por isso que o nosso é melhor. Bota inside nisso, né? Totalmente. Comeu a sobrinha do Mussum, né, cara? Não, não, ele comeu não, a do Zacarias. Sobrinha neta do Zacarias. Ele comeu o primo do Zacarias. Vamos lá, e ele botou também um outro link interessante, que o pessoal, pô, a música que foi censurada, como é que foi essa música, não sei o que lá, não sei o que lá, ele botou o link aqui da música, e ela começava já com "É um país que vai pra trás", então por aí você imagina. Pô, muito obrigado, Edson, foi bem informativo e interessante os seus links aí, informação relevante nos comentários, não é só os comentários de outros sites aí, fica xingando, não, deixa pra lá. O Renan Aspira disse que tá rindo com a abertura o dia inteiro. O pior é que o cara tava cantando bem. O cara é o HDR, como o sapo. Nosso superstar. Nosso superstar. É, né? O Animaster tentou falar de um seriado aqui que eu nunca ouvi falar, de dois irmãos alienígenas que vinham pra Terra passar férias, e perguntando se alguém lembrava. E o Kitsune 1977... A Kitsune. Eu não falei A nenhum, eu falei Kitsune. Eu não atribuí gênero, tá? Falou que ele não tá louco. A série chamava Gêmeos do Outro Mundo. E com o Shen Sal do filme Curso de Verão. Cara, esse filme é foda demais. O Shen Sal, que era Eu não sei nada. Um daqueles dois malucos lá, fascinado por filme de zumbis, que protagonizou essa série aí. Fica até curioso pra ver. Ele também fala que o primeiro filme que ele viu no cinema, o One Master fala, né? Foi Uma Escola Atrapalhada. E ele saiu do cinema querendo ser um dos membros do Polegar. Desgraça, né? É, você... O pai tem que bater uma criança dessa, né? O que eu acho legal é que a vergonha alheia que a gente passa, que às vezes motiva as pessoas a compartilhar suas vergonhas alheias também. Mas o ArgCast é feito disso, cara. Você lembra aquela ouvinte que uma vez falou que tava bêbada no shopping e começou a gritar Blastoise e... Ah, essa foi de volta, né? Se rastejar no chão. Ela disse que tinha um vídeo, cara, mas ela não mostrou pra gente nem a... Porra, não liberou o vídeo, queria muito ver esse vídeo. Inclusive ela sumiu também no blog. É, sim, eu acho que ela falou, não, esse cara vai acabar... Eu falei que a gente ia achar o vídeo de qualquer jeito, acho que ela falou, eu vou sumir dessa porra. É, o Carmine, falou que o primeiro filme foi Batman 1. É, o dele, o Coral King também elogiou o podcast, né? Porque elogiou não, né? Ele falou. Só falou que o link do Facebook do Areva não estava funcionando e que não ia baixar o podcast. Mas o link tá funcionando, o Coral. Você olha pra mão e olha o Coral. É, RSUFC elogiou o podcast, achou maneiro, apesar de não ter vivido nessa época e gostar mais da década de 60, por causa de Beatles, Elvis, Chuck Berry e outros. Muito do que ele é hoje se baseia nos anos 80. Gosta de rock, ciência, sou nerd, saudosista. E aí elogiou aqui De Volta para o Futuro, Caverna do Dragão, Top Odidio, Curtindo a Vida Doidado. E que poderia citar mais coisas, mas os membros do Areva não respeitam ninguém que tenha nascido após 1990. Ai, ai, ai. Pois sou eu, né? É, o Vitor Oda então, falou da trilha sonora do Blitz. O... Então, deixa eu só fazer um comentário. Daniel HDR, por acaso foi citado Cavernas do Dragão. Se eu não me engano, tem um episódio do ArgCast número 104 que fala exatamente sobre o mesmo tema, não é? Olha, eu não precisei falar nada, hein, cara. É, você já falou tudo. Já tá terceirizando o jabá, cara. Não, o mais engraçado é que. Daniel, vê se você concorda comigo. Ele falou igualzinho o Z quando li o bloco de notas. Ele fez um troço totalmente mecânico. Isso me leva a crer que, na verdade, o Areva é composto por várias versões de vocês em épocas diferentes. Talvez o Modeste seja o Z no futuro. Deus o livre. Eu sou você. Vai engordar pra caralho. Vai cair. Vai engordar pra caralho. É, cara. E talvez o Algures seja o Freud. Não. Homem Hogan, cara, o Romanik, cada hora ele inventa um nome mais bizarro do que o outro, cara. Ele já foi o Skrull da Terra 13, depois ele virou o... Qual é que ele virou? Que ele era o Shazam, hein? Eu não lembro. É, cada hora é um nome diferente. Agora ele virou Homem Hogan. Parece até que é parente do Hulk Hogan, não sei. É, ele falou desenho animado de Popples, Hanna-Barbera, Herculoide, Silverhawks. Falou de um seriado chamado A Extraterrestre. Esse seriado, esse filme, nunca vi esse troço aí. O que mais? Max Ricardi... É, Stuart falou da abertura da novela Tieta. O Sui Cinto falou assim: olha só o nome dele, Sui Cinto, né? Já começou bem. Aí ele reclamou do HDR falar antissético. Você tá precisando de uma aulinha com o Pasquale, cara. É caro, mas vai te fazer bem. É, o Cláudio Boaventura Braz Lima falou que precisa ter gatinha. Se não tem uma estagiária gatinha nerd aqui, são muito cuecas. Ah, rapaz, o Areva sempre teve mulheres na sua formação, né? Hoje em dia temos a Pink, por motivos de força maior, não tem participado muito. E a Camila Tel, que está aí com sua coluna toda semana, mas a Camila tá devendo voltar a participar dos podcasts, né? A gente cobra, mas um dia a gente consegue. É, isso é ambas compromissadas, detalhe. É, nada de, não tem gatinha nerd pra você ficar de paquerinha, tá? Lamento. Tá, mas são compromissadas, mas ambas são muito bonitas e isso não invalida nada. É, mas não vai rolar nada. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vai rolar, mas são bonitas. E uma delas é minha cunhada, olha lá. É, pois é. Família, então você corta o barato. É, Cláudio Lima falou da série do Homem-Aranha com Mullets, que passava na Manchete, eu lembro dessa série, que tinha um lançador de teia gigantesco, parecia uma pulseira de sei lá da onde. Do lanchinho do Fofão, meu Deus do céu. O episódio do Fofão que me traumatizou quando ele transformou aquele gordinho num dos programas dele numa bruxa horrenda. Eu não lembro disso, graças a Deus. Cara, eu nunca tive saco pra assistir o programa do Fofão. É, não, era muito ruim, desculpa. O saco mas... tava na cara do Fofão. É, eu vi. Eu vi o Fofão quando ele fazia aquele com as crianças lá do Balão Mágico, né? Ele participava lá do programa do Balão Mágico, nessa época eu via. Mas depois ele teve um programa da Band, né? Que entrou no lugar do Daniel Zulá ainda. É, não, era muito ruim. do brinquedo que servia pra fazer círculos psicodélicos. Você girava no caderno e surgia altas artes abstratas. Eu lembro dele. Chama de estereógrafo isso aí, eu acho. Espirógrafo era o nome. Espirocopterógrafo. Não, espirógrafo. É tudo sacanagem. Eu fiz um junto com... Não, sabe o que é que vende isso hoje em dia? Camelô. Cacetada. Camelô vende isso. Os caras ficam na rua. E ele falou do pirulito que deixava a língua azul. Se começou nessa época, acho que sim. É bem provável. Eu lembro da minha infância, já tinha um pirulito. Acho que até que se bobear um pouco antes, né? Cara, aquilo que vocês comentaram, que era pra garganta, quando tinha dor de garganta, eu ouvindo de novo o episódio, cara, eu me lembrei, o nome era Azul de Mitilena. Aquilo lá era o inferno na Terra, cara. Mas não é esse que o Rafael falou aí, que era essenciolina, não sei o quê? Não, essenciolina era pro estômago e ainda tem até hoje, mas esse azul de mitilena, cara, tu pingava nas amígdalas, cara, tu ficava com a boca azul, cara. Era um iodo, sei que era essa porcaria. Esse essenciolina, que depois eu comentei embaixo, que as pessoas chamavam como se fosse um nome só, tipo, essenciolina, saca? Exatamente. Eu tenho uma tia minha que fala assim, que quando tá com dor de estômago, ela vai tomar essenciolina. E aí, até tu cair a ficha que realmente são duas palavras. Demorou. E pra fechar aqui, o Rever, o leitor Arueva, o Vic, ele falou aqui que umas fotos da Cláudia Raia daquela época seriam bem-vindas. Porra, Rever, vai procurar a Playboy da Cláudia Raia, vai procurar o negócio da Cláudia Raia. Não, cara, mas eu endosso o voto dele, cara. Cara, ela era um cavalo, velho. Agora ela tá velha, a pinta não sobe mais, a xoxota não sobe mais. Cara, mas eu vou te falar, cara, além disso tudo, vou falar de uma coisa que não é onanista, mas, cara, ela era muito engraçada na TV Pirata, cara, fazendo Tonhão, cara. Aí tu pensa, como é que pode uma mulher dessa, maluco? E faz um sapatão, cara, muito bem feito. Aquele filme matou a família e foi ao cinema, velho. Que ela aparece lá pela dona lá do cavalo, tu fica, meu, a mulher é uma égua, velho. Cara, é uma lasinha. Então, matou a família e foi ao cinema de Neville. Cavalo. É do Neville da Almeida esse filme, não é? Eu acho que é. Eu recomendo, se quer falar de cavalo, eu recomendo Mônica Matos. Puta, velho. Aí, pronto, falou da paixão dele. A única paixão feminina que o Modesto tem é a Mônica Matos. As outras são as masculinas. Não. Dani, Alex Matos. Alex Matos e Mônica Matos. É isso, rapaz! Descobri! Puta que descobri! Agora a cabeça explodiu. É daí que vem toda essa fixação. Ah, a tampinha da cabeça colou no teto agora. Crene, você sabe que isso é piada, tá? Não leve a sério, Selene, minha namorada, pô. Não leve a sério, Selene, por favor. Olha, tá, vai apanhar de colher de pau aí. Bom, é isso, né, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí, HDR. Opa, peraí, tá faltando alguma coisa. Tá faltando o quê, rapaz? Tá faltando... Hoje não sou eu que vou falar dos nossos... De como nos achar na internet. Hoje é Daniel HDR que vai fazer as... Puta que pariu. Vamos sapatinar o convidado. Daniel HDR, qual que é o Facebook do Areva, cara? Facebook do Areva, tá inclusive o link aqui no lado direito do site, facebook.com/Areva. Muito bem. O Twitter do Areva. O Twitter também tem outro link aqui no lado direito, é @Areva. Muito bem, e pra terminar... O feed dos posts é www.areva.com/feeds/posts/default_alt=RSS. E o feed do podcast é feeds.feedbanner.com/podcast_Areva. Aí embaixo tem a barra buscas e depois tem podcast. Acesse e baixe todos os podcasts aqui. Tá bom, Daniel, tá bom, obrigado. E o e-mail, se quiser mandar um e-mail. Agora você fodeu ele, porque não tá aí na lateral. Sei lá, velho, não sei. Vou dar uma ajuda, hein? Contato. @argcast.com. Não, areva.com. E o ArgCast firme e forte. Nossa, lá. ArgCast firme e forte. O episódio dessa sexta. Não é toda sexta que sai, né? Não, sai segunda-feira. É segunda. Episódio da próxima segunda. Spoiler. Tu vai cortar essa parte do refez, cara? Tu é desses assim que nem o Z que tu fica fazendo. Não sou eu que edito, cara. O editor que vai decidir se corta. Tá. Não, ó, cara. O episódio sobre o Stan Lee, né? Que a gente gravou junto com o Algures, inclusive participando. Ele vai ao ar na segunda-feira, dia 10. Então convido aos Arevaltas para ouvirem, certo? E prepare-se que no dia 24 de dezembro, ou seja, no dia de Natal, se você Forever Alone estiver querendo ouvir um podcast, vai entrar no ar o último episódio do ArgCast do ano, que tem uma surpresa de fim de ano que vocês... Olha, É uma dica, é old school, velho. Só isso. Olha aí. Isso aí. Então, obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu! O Rafael, você quer retomar aquele ponto lá? É, ele ficou bem quietinho agora. Ele magoou. Tomou bronquinho. Não, a única coisa que eu ia dizer é que, resumindo, eu só falei merda sobre os eventos de quadrinho, então daí... Aí os convidados me corrigiram e tal. Não, a gente tá acostumado. Os convidados estão aqui pra isso, pra fazer o que...